Bom, meus caros, bem-vindos então à 297ª sessão. Caramba, 297 já. Já 300. Vamos chegar no 300 e gritar Raul. Fala 300, fala 300. Esse vídeo é muito bom. Bom, na última sessão, o que aconteceu? Muita coisa. Teve um gráfico. Um gráfico? Você tem um gráfico cartesiano aqui nas minhas anotações. Tá conversando com a Nebrina, né? É uma boquinha. Não enxergando. Tati? O que é Tati? Ah, já entendi. Já entendi. É isso, meu Deus? Bom. Não, que impressão. É a ligação das memórias. Vocês estavam reunidos na igreja. E foram conversar com o padre. Ah, é? Foram conversar com o padre para tentar entender mais informações sobre o local bizarro onde vocês se encontram. O holocausto. Vocês foram, entre aspas, atacados ou surpreendidos pela legião, pelo cortejo dos espíritos que saíram do cemitério. A Toff foi expulsando eles, e mesmo com isso eles foram se reerguendo, continuando, sem serem instruídos nem nada. E eles rumaram em direção ao castelo, o Griel foi e seguiu eles, e testemunhou eles entrando no castelo, e de repente eles se jogando, despencando de lá do castelo. Sobe da torre. Pra morte. Pro descanso. E aí foi revelado a vocês que eles eram aventureiros que tentaram derrotar o Estrade e que ficam repetindo os seus passos todas as noites, pontualmente à meia-noite. Exatamente isso. Bom, e aí vocês foram tentar entender a origem das brumas de Ravenloft. E aí o Celerin, ele pediu pra olhar a mente da Irina. E aí foi vendo na mente dela diversas vidas, diversas existências dessa moça. Primeiro de tudo, foi visto ela criancinha. E ela criancinha sendo resgatada pelo Colian. Ela sendo resgatada pelo Colian. Perdida no meio de uma floresta, atravessando um riacho e chegando dentro da Baróvia. E aí o Celerin tentou ir mais atrás, para ver ela criancinha, viu ela criancinha, com o irmão, e aí era um lobo, ataca ela foge, e aí o Celerin tentou ver mais atrás, calculando a idade que ela estava, tentar ver antes do nascimento dela. E aí, puf, disparou um loop e você foi vendo diversas encarnações dela. E foi tentar buscar a origem e viu ela, jovem, bonita, né? Se atirando, né, de um abismo. E após isso, tudo escurece e as brumas surgem. Foi isso, né? Foi. Após isso aí, as brumas surgem. Isso causou um Celerin um dano psíquico, tá? E aí a Toff olhou a alma dela e viu um fio, fios conectando a alma dela, né? Um fio conectando a alma dela ao Estrade e um outro fio partindo dela, que é um fio partido. Isso buscando lá de trás dessa primeira vida aí que o Celerin viu antes do surgimento das brumas, que teoricamente Não falei nada. Mas pra mais pra frente. Talvez porque ele é a única alma que continua existindo. Como assim? Porque todo mundo que morre não sabe pra onde a alma vai. Exato. Fica marcando aí até o final. Exato, né? Porque o Ravenloft ele tá teoricamente desconectado e as pessoas elas vagam nas brumas até desaparecerem, até serem absorvidas por elas. Tem uns aventureiros ali. É, tem os caras da... É, esses que estão de alguma forma amaldiçoados, além da maldição de ter que ir viver e morrer em Ravenloft, E aí a gente descobriu que ela é amaldiçoada. Isso, ela é amaldiçoada. Por isso que ela fica aí. A vida original dela tá conectada à vida atual. Dessa vida original tem um fio que conecta a tal estrade. Dessa vida original tem um outro fio partido que vocês não sabem no que isso estava conectado. É um fio partido. E aí vocês, enquanto estavam discutindo, conversando e agindo, vocês se viram cercados pela bruma, né? Ah, quando vocês utilizaram esses poderes aí, a bruma, a névoa invadiu a igreja, né? Foi tentar invadir. A Ciri tentou pegar num potinho, conseguiu pegar um pouco, mas não consegue conter isso. Aquele outro pet já. O Griel tentou acessar o plano dele, não conseguiu. Vocês não conseguem acesso aos seus planos. Tentou trocar consciência também, não conseguiu. E aí vocês tentaram conversar com a bruma, fazer o impensável, que era conversar com as brumas de Ravenloft. E eu posso dizer pra vocês que ninguém nesse mundinho, em toda a história do RPG, tentou fazer isso. Tenho certeza que ninguém tentou conversar com as brumas. Eu falei, você já tentou conversar com essa porra? Não é até jogar RPG, qualquer coisa conversa. Vamos conversar? Vamos. Aí, ó, pronto, descobri que é uma entidade. Ninguém conseguiu conversar com as brumas. Aí, na conversa com a bruma, vocês descobriram que, na verdade, ela é uma entidade. Aí eu te pergunto, isso me torna o quê? Um esquizofrênico, um doente? É, como uma Golo! Eu tô ferrado, tô com conversa com a entidade. Como uma postagem que eu vi, né? Todo grupo de RPG tem o louco, uma cadeira vazia. O não sei o que é uma cadeira vazia, mas não sei o que lá, uma outra cadeira vazia. E o esquizofrênico, o cara. Tá jogando sozinho com a galera. Tá jogando sozinho. Sozinho com a galera. É isso aí. É o mestre análogo ao grupo. É o mestre. Bom. E aí vocês descobrem que, na verdade, ela é a entidade sombra. Em algum momento ela despertou. Tentaram contê-la, como vocês estão tentando conter nada. Como a menina gato tentou e conseguiu conter a terra. Né? Como o Aldrich, no tempo dele, conseguiu conter o tempo. Só que esse grupo, que vocês não sabem quem é, falhou. E a sombra venceu. A sombra venceu e ficou claro para vocês que a sombra venceu. E ela ficou de posse da roda das 24 runas, que na verdade não eram 24, eram 18. Uhum. Das 18 runas. E a bruma fez o pedido para a roda. Vocês não sabem exatamente que desejo que foi, que ela fez, se ela reconstruiu o universo, se ela destruiu o universo, o que ela fez. Mas vocês sabem que, como desejo pessoal particular, ela desejou ter um local, um plano no qual ela fosse onipotente e que nem as runas pudessem agir, uhum, e se sobressair a ela. E ela conseguiu isso, mas ela alertou vocês de que o pedido final, ele vem acompanhado de um custo. E esse custo é não interferir. O mundo, o universo, ele é cíclico, outras entidades vão despertar, outros campeões vão se opor a essa entidade. Esses seres vão se degladiar. Esses seres vão se degladiar e vão disputar a posse das runas e da roda da eternidade para ver quem vai sair vitorioso e saber se o universo vai ser extinto e começar de novo ou se o universo vai prosseguir ou se ele vai simplesmente ser transformado de alguma forma pelo lado vencedor. Quantas runas a gente criou depois que a gente começou? Foram três, né? Foi do eletricidade, fúria, vingança. Foram três, né? Três runas. Então, quantas runas são agora? 24. São 3, 27. Então, exatamente 27, o número então de estados que nós temos hoje no Brasil. Coincidentemente. Quem foi o último aí? Tocantins. Então, tô isolado. Tá, eu tô com a Tocantins aqui, que não, foi o Sergipe, né? Não lembro agora. Não, o Tocantins é o Goiás 2. O último foi Roraima, não? Não, Tocantins. Tocantins, quando dividiram Goiás. É Sergipe que fica isolado em cima da bandeira, não é? Ou é Tocantins, agora eu não lembro. Não, aqui? Não, só tem uma estrela isolada. Nas estrelas? Ah, Estrelinha é Distrito Federal. Mas isso aí é Distrito, Distrito Federal. Certeza? Certeza. É. A estrela isolada é Distrito Federal. Era Tocantins ou Sergipe, eu jurava aqui. É que teve uns dois ou três aí que veio da Amazônia lá, que eles estavam É, que tava em guerra com os estados vizinhos, foi adquirido. Acre, Roraima, Rondônia. Acre, é. Esses lados. Mas isso aí é bem, coisa bem antiga, né? É, estão 800, até hoje, né? É, o Acre a gente sabe que não existe. Estão até hoje, lá, relaxa. É 26. Então, 27, então teoricamente. Que seja 27, mas são 26. Mas o Tocantins foi o último estado a integrar a União, porque é um estado que foi uma divisão de Goiás. A pontinha de cima de Goiás cortaram e virou Tocantins. Tanto que quando eles conseguiram fazer essa unificação, né, até bateram palmas. Meu Deus do céu, gente, o Eduardo vai pro Brasil. Então, se supostamente a gente. Bom, se a gente ganhar hoje e a gente perder, o próximo que reunir vai ter que reunir mais três rumos, então. Possivelmente. A própria roda se modifica pra abarcar mais três pontos. E como é que fica aumentando essas forças? Já tá dormindo em casa, de boa, sair de casa pra explicar. Com potencial pra cinco. Qualquer coisa. Com nada. Vira uma runa. E você não tá criando uma segunda runa? Sim, a runa do perdão. Então, potencial de cinco. Caralho, pode crer. É exponencial o bagulho. Vamos criar mais runa pro próximo se fuder. Quero que o próximo vai tomar no cu. Vai ter um imagina mato, a roda, o que é essa roda aí? Não é uma roda dessa aqui. Vou então investigar o passado do multiverso. Peraí, teve um filho da puta que reuniu uma runa só e a gente tem que reunir 34? Vai se fuder. Ah, tomou. Como pedido, eu quero que volte a ser uma roda. Melhor pedido. Vamos fazer isso, mano. Aí quando passar. Quando passar várias e várias zeras, hein, Ariel? É. Quantas zonas que tem aqui? Caramba. Não, sabe qual que é a runa que vai surgir? A uma runa. A uma runa. Pra todas atrair, todas governar. Poder do roteirista. Eu acho que a eternidade tem essa runa. É. Queria falar nada não, mas. Grandes porque, possibilidades. Até mesmo porque é a eternidade que concede tudo isso que é pedido, né? Sim. Então a eternidade já tá, obviamente, acima das runas, né? Uhum. Só que como que o pedido da runa pode fazer com que. Não, na verdade. Ela disse que ela não tá acima das runas. Ela é uma. Área. Ela é responsável. Ela disse que inclui, quem tem o poder das runas tem o poder absoluto e pode, inclusive, isso, tomar o lugar dela. Destruí-la se quiser. Não, porque você pode fazer um pedido e falar, eu quero ser maior que a eternidade. Então, e assim, maior que ela. Metafisicamente parando pra pensar, quando o universo ele é destruído e recomeça, né, teoricamente, a eternidade é destruída, né? Será? Porque se o negócio tem um fim, não tem mais eternidade. Mas teve um outro e aí começo. Tem um novo recomeço. Mas já tá além disso, né? Talvez a entidade mais poderosa não seja a eternidade. Seja o fim. Seja então, o ciclo. Assim, mas se o ciclo é infinito, a eternidade não tá no ciclo. A eternidade tá no ciclo, mas ela não é o ciclo. Então ela tá pode abaixo que, do ciclo. Tá pode ser que cada ciclo seja um ano de vida dela. Rapaz. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Pode ser que a eternidade seja só um aspecto do ciclo. Porque como já dizia... Como já cantava a Disneylândia, né? O ciclo sem fim. Exato. Eu não queria alertar, não, mas a eternidade já tá idosa. Acho que esse ciclo já tá busqueado, né? É, então. Era pras cucuas. A eternidade tem diversos agentes, diversas personificações. A personificação dela no nosso mundo já partiu. Pode ser um sinal. É do ciclo também. As rainha. Não lembro a imagem que eu usei? A Elizabeth. Nossa, também. Não tava online ainda. Só foi se reunir com ela. O Chuck Norris agora, vixe, tá só morrendo de então, tá querendo a Liga Extraordinária lá. A Elizabeth, Chuck Norris, Bruce Lee. Darcy Gonçalves, nossa. Darcy Gonçalves. Gostava do Darcy. Beleza. E aí, depois de vocês conversarem com a Sombra, entenderem tudo isso, e ela falar pra vocês, vão se fuder, me deixem em paz. Faz o que vocês têm que fazer e vaza daqui, não me fode não, seus filhos da puta. Falou mais de uma vez. Né? Não me fode não, seus desgraçados. Não vai estragar meu rolezinho aqui não. Vaza. Depois disso tudo acontecer, a Ciri foi na Irina, que estava chocada com tudo que vocês revelaram, tudo que aconteceu, né? E pediu para ser morta por vocês, se tudo desse errado, para encerrar esse ciclo de sofrimento. alguma coisa. Acho que é esse. Né? É, enfim, lançado e difícil, só ia acelerar o próximo. É, então. E aí, contrariando o pedido dela, a Ciere... Cuidado aí com a mangueirinha. A Ciere foi na Irina e conjurou proteção contra a morte permanente nela. Fez permanência. Cara, isso foi muito engraçado. Isso foi muito cuzão, agora coitado, não morre nunca. Se ela seguir a primeira encarnação dela, ah, não quero mais ver, pula no abismo. Puf. Ai, cara, ai, merda. É que vai se consertando toda, tudo desconjuntado e não morre. Ela é imortal, não recuperável. Não inquebrável. Ela tá muito gelada, aparentemente. Não, é porque eu tive que encher agora. Depois bota a garrafa dentro do congelador. Vou dar uma geladona pra nós. Valeu. Não. Quer mais alguma coisa aí? Quer mais barato? Pode ser. Vou dar uma lavadinha. Será que tem alguma coisa aí? Uhum. O que você quer? Guaraná? Mamadinho. Poxa. Fudeira. Ó, vou cortar um boquete. Quietinho de boa. Eu tenho a vida piadinha. Não defendeu um limite. É isso aí. Bom, enquanto vocês finalizavam essas ações, vocês sentiram a presença de 9 criaturas fantasmagóricas se aproximando, tentando invadir a igreja. 9 espectros estão a caminho. O que vocês fazem? Eu tenho que desconjurar eles. Pessoal, tem espectros rondando a igreja. Vou tentar expulsá-los, beleza? Faça ou não faça, não existe tentar. Vê se são os mesmos que estavam caminhando. Eu acho que não, porque eles estavam num rumo direto. Assim que parece que alguém convocou e tá vindo direto pra cá. Entendeu? Essa cadeira é muito baixa. Acho que você já tem aqui um banho. É, os fantasmas. Ofender também. Bah! Os fantasmas. Só faltou uma coisa, né? O quê? Só faltou uma coisa. O quê? As fichas? Pô, é verdade! Eu tô o principal, né? Senão não brinca. Se você falasse, eu não tinha percebido. Eu comecei a jogar o dado pra. Quanto eu sou, mano? Você lembra qual que era a dificuldade que a gente jogou de expulsar? É 32, a dificuldade minha é 65. Um quarto de 60. 30, 15. 15? Tá 8 no primeiro. 65, 70. 57. Divide por 4 soma 6. 57. Hã? Divide por 4 soma 6. Não desconta. É. Não tira 8, aí divide. Então 16. Depois mais 8, soma 8. 16 mais 6, 22. 22. Eu acho que tava dando mais, eu lembro que tava dando uns 30 de dificuldade. Você tava dando mais, ó? Oi? Você tava dando mais? Tá. Peraí que eu já lhe respondo. Eu sei que a dificuldade. Ah, o teste pra eles é com desvantagem, tá, Gê? É um teste de sabedoria. Sabedoria! Deixa eu pegar aqui. Que livrinho, eu sempre fui babão pra esse livrinho que você fez, né? Não, de verdade, ficou muito foda. É 25, é porque eu subi a minha sabedoria. Tá 25, então. Bem. A sabedoria mesmo, já tem que fazer a... teste. sabedoria, dificuldade 25. São mortos-vivos isso aí? Sim. Olha só, são favoritos meus. Vou tentar pegar informação sobre eles também. Ah! São favoritos. Que não é. É difícil não ser, mas algumas coisas não são. Eu sei, Hawkins. São canibais, são Kenny Hawkins. Eles são humanoides, né? Humanoides. Humanoides. Ainda estão na minha área. Preciso escrever isso aqui nesse livrinho. Tem habilidade de classe. É, 8, proficiência e habilidade, né? Talvez eu tenha até colocado, não lembro. Isso. Você calculou no saving throw aí? Tô. Não tá somado. Ah, ok, deu certo que você tem. Telefone, 2. De caboclo. Caramba. Isso aqui é antigo. É de 75. Tem? Tem. Não fica errada, caramba. Isso é 10 anos de fundação. Só porque o telefone tem 5 dígitos? Você achou que era antigo? Como o telefone? 2. 2 3, 5, 9. Tá bom. Eu lembro do Sr. Burns. Ele vai sacar o dinheiro, né? Aí ele fala pro Smithers, eu não lembro minha senha, qual que é? Ah, é o aniversário do senhor. Aí ele vai passando. Ele vai colocando data, atrás do número, tá ligado? Não para. Imagina a idade. Caralho, cadê a ficha do Cramunhão? Porra. Ah, foi ele que invocou então. Mas é a partir dele ou a partir dos bichos? Depende. Ele convocou os espectros pra bater na gente. É uma disputa de vontade, sabe? Ah, eu tenho mais vontade que os bichos. Os bichos, eles têm a vontade própria. Uhum. Eles agem por vontade própria. Acho que... Mas, ao mesmo tempo, também, eles estão sendo coagidos. Uhum. E aí, quando você tenta quebrar, tem o teste dos bichos, os bichos falham. Eles têm que... Assim. Você tenta impor medo nos bichos. Os bichos falham o teste deles. Se eles falham, eles vão ficar com medo de você. Uhum. Né? E aí, pra eles irem contra a vontade dele e se afastar de você, obedecendo ao medo, né? Tem isso aí, sua vontade tem que sobrepor a dele. Entendeu? Ao invés de eu ficar rolando teste pros bichos aqui, você vai rolar contra o dele. Achei. Vamos lá. Às vezes quando eu tô no estúdio lá fazendo uma arte, é 28 de dificuldade. Pra uma respiração. Uhum. Eu tenho que jogar um teste contra ele? Dificuldade 28? Isso, top. De sabidez? É. Daí da parte do deserto? O Gui, eu não lembro, mas eu acho que... Eu peguei só o comecinho do Diablo 4, não joguei ele inteiro. Mas eu acho que é de um castelo. Agora qual que é, eu não sei. Bom, eu tô tentando lembrar como tem castelo. Achei. Tá. Você faz como? Porque vocês estão dentro da igreja, né? Ah, sim. É. Eu me posiciono no centro da igreja. Como que é o nome do deus no lugar aí? É o Senhor da Manhã. Senhor da Manhã. Senhor do Amanhecer. Senhor do Amanhecer. Me posiciono no centro da igreja. Certo. Pelo Senhor do Amanhecer, nenhuma criatura da noite entrará aqui. Ele nos protege. Afastem-se! É, tu sabe beber desse problema? Beberia. Oi! O portão não tá aberto? Não. Vingança nunca é plena. Olha, crítico! Ele tá no atom, no castelo. Eu peguei a demo pra jogar. Eles estão se reunindo com a igreja pra investigar as pétalas da mente. Cara, pira esse som, é muito bonito. Ajuda, fazer 56 e 14. Então, não sei, porque ainda deu uma dificuldade. Você tá tentando fazer expulsar eles, não é? É, só que eles jogar... né? É que contra o... É, que provavelmente ele deve ter feito o valor do... É 28, ele fez a conta e deu 28. Em vez de ele ficar jogando o dado e fazer a somatória, ele vai fazer ele fazer o teste contra o valor do dele ali. Então você tem que somar 2. Por isso, mano. Porque vai ter aqueles 8 lá. 8 mais... Ah, sim. Tá, então tá, deu 50, deu 56 mais 2, 58, certo? Que é o da do bastão. Não, ou não. Você vai primeiro, 56. 56. Você vai fazer a divisão por 4, soma 2. Tá, então dá 56. 18, dá 16. Então, 18. Aí com o bastão de 2. Precisa de mais 10 ainda, né? Mais 10. Usa a presa extraordinária. Mais 10 aqui é, na verdade, é mais 40. Ah, não, então, mas é mais 40 mesmo que eu ia saber. Sim. É o nível que você tá? Uhum. Então vai dar. Mesmo dividindo por 4 ainda dá, né? O bom que eu peguei esse poder aí como um poder psiônico. Ah, é? Eu tenho uns 30 uso por dia. Caralho, tinha isso no poder psiônico? Tem. Nossa. Se você quiser pegar. Eu não peguei, eu não posso usar. Eu não peguei até agora nesse poder. Quando se invocam, qual que é? De quinto ou sexto nível. O poder. Vou pegar também, que eu não sabia. O nome, o Senhor do Amanhecer, o Padre Danovich, ele se posta ao seu lado, junta as mãos e começa uma prece fervorosa auxiliando você. O Moluga Page e tal. É essa frase aí. Né? Ele começa a murmurar uma prece assim. Sussurrando ali que o Senhor do Amanhecer abençoe as palavras dessa mulher, que as criaturas das trevas não invadam este recinto sagrado, e vai murmurando a prece dele, tá? Vocês que estão ao redor ali, e mais especificamente a Ciele, vocês notam que ele tem fé, de fato, fé verdadeira. Depois me ensina em um, melhor. Mas enquanto ele tá fazendo isso, que era de se esperar que ele estivesse conjurando uma magia, alguma coisa assim, em auxílio à atitude da Toph, vocês não sentem nenhuma aura mágica surgindo ali. Tá, e assim, ele que tem os olhos especiais, que consegue enxergar a magia, ela olha assim com uma cara meio de estranha. Ah, achei que ele fosse conjurar, mas não tá saindo magia nenhuma. Ela murmura. Tá, do padre. Do padre. Do padre. É só fé mesmo. Fez essa vale, tipo, outra. A dificuldade de transformar uma habilidade, 28, uma coisa assim, em vez de uma 28, magia, sabe? 28, né? Isso. Mas tem bastante. Com o meu teste, eu não passei, tá? Porém, eu vou usar o poder psionico da proeza extraordinária. Nenhum, então. E aí eu vou usar todos os pontos, que vai dar 29 no meu teste. Eu tô passando por um, certo? Beleza. Na hora que eu vejo que eu tô fraquejando, eu viro pro padre e falo, me ajuda, vamos fazer o símbolo do Deus no chão agora, vai, risca. Começa a riscar o símbolo do Deus no chão pra potencializar. Ele pega uma vela, um giz, começa a riscar o símbolo no chão, que é aquele disco, né? Rezando, começa. Quando ele vai, termina de riscar, né, e tá junto com a Toph, vocês percebem um brilho muito tênue, azul muito clarinho surgindo nesse disco. Porém, é um brilho que surge e desaparece instantaneamente. Agora, padre, vai! Pelo Deus do amanhã! Senhor do amanhecer. Pelo Senhor do amanhecer, sumam, criaturas! E vocês vão escutando. Aqueles sussurros, né, tumulares dos espíritos, dos espectros se aproximando. E aí vocês escutam escutam não, vocês sentem um tremor nas estruturas, balançando as estruturas da igreja. Parece bom. Tá? Vocês sentem esse tremor. Tá? E vocês escutam. Aí treme tudo. Vocês escutam como se fosse um grito, um espasmo de um desses espectros. Tá? Eles ficam rodeando a igreja. Em nenhum momento eles entram. Quando a Toph termina o ritual que ela está fazendo junto com o padre, e aí manda eles desaparecerem, aí vocês percebem que eles vão emitindo assim como se fosse um sussurro desesperados e vão se afastando. Esse sono vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais fraco, até se tornar inaudível, e eles desaparecem completamente. Tá certo, que bom. Graças a Deus. Chama um de volta pra gente conversar. Eles não se afastam tanto, mas você pode tentar pegar uma conversa. Inteligência 2. Larga, fala alguma coisa, tudo. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Teste inteligência. Inteligência não, pode ser intuição. Melhor. Jeff, você tá com medo dos poderes de pior, não sei? Opa! Agora ele faz parte da mala básica. Faz 92, né? Isso, eu só quero ver quais testes. O do Ravenloft tá junto aqui também, quais... temporariamente. Esse daí vai ficar definitivo. Dá 18. Até alguém fazer um pacto, né? Vai começar o teste também de um quarto, né? De Ravenloft. 18. Deu 56 também. Beleza. Percebe o seguinte: eles chegaram até a igreja, mas eles não entraram. E quando um deles toca a estrutura da igreja, isso criou um abalo e feriu essa criatura. E isso aconteceu antes de você concluir. No momento que você estava tentando, e você percebe que tem uma vontade assim avassaladora se impondo sobre essas criaturas, e aí você busca no fundo da sua mente poder para superar essa vontade avassaladora, aí você consegue expulsá-los. Mas antes disso, eles não conseguem penetrar. De alguma forma, essa igreja já estava protegida para impedir a entrada dessas criaturas. O seu poder, a sua ação, consegue fazer com que eles se afastem. Mas eles já não iam entrar ali. Você não sabe por quanto tempo essa igreja está protegida, mas ela de alguma forma tem uma proteção. Ele vê alguma aura em volta da igreja. E aí você se recorda de que quando vocês chegaram dentro, vocês entraram na igreja, o padre ele estava em oração. Verdade. Assim, ele atravessou, ele já estava fechando os bagulho e tal. Isso. Ele estava em oração lá dentro. A fé dele é forte. A fé dele é forte. Apesar de ele ser um Zé Postão, ele não ser uma pessoa boa, né, e ter os pecados dele, a fé dele é forte, é verdadeira. Talvez. Ninguém é uma boa. A única pessoa que assim, extremamente pura mesmo, é a Irina. Que agora foi amaldiçoada, né? A ver todo mundo morrer, meu. A civilização dela desaparecer. Exato. 56 em diante. Ah, Tatiana, o nome da primeira encarnação, eu falei pra vocês. Ele perguntou por que é Tati. Eu falei, Tatiana? Tatiana, é. não lembrava. É que eu não tava enxergando, eu ouvi a Tati. E até ela tava meio que passando mal, aí o padre foi falar com ela, eu me confundi e falei Tatiana ao invés de falar Irina. Mas isso foi com confusão do mestre. Ou será que? Ou será que foi de spoiler? Nada de spoiler. Bom, por hora eles foram expulsos. E, padre, obrigado pela ajuda e... É louvável e, até certo ponto, admirável a fé que você tem no Deus da Manhã. Sim, Deus do Amanhecer, perdão. É o que me resta. A fé. Porque se eu perder isso, a esperança também irá embora. E é só a fé que me mantém com esperança ainda. Então, continua assim, porque saiba que foi a sua fé que manteve eles afastados. Não o meu poder. Eles já não iam entrar aqui de qualquer jeito. Não sei por quanto tempo, mas... Sua fé foi o que afastou eles, mais Sim. do que o meu poder. Quando você fala isso, quando a Toph fala isso, vocês percebem que ele olha pra Toph e fica meio boquiaberto. E ele fica pasmo com a declaração que você tá dando. Aí ele para, olha pra baixo, com a sua cabeça. Suas palavras renovam a minha esperança. Muito obrigado, muito obrigado. Eu ainda pretendo um dia ser como você. Trazer a fé da cura e da esperança em minhas mãos. A gente só traz desgraça, morte e tristeza. Pelo menos uma vez na vida eu vou tentar trazer algo bom. Você sabe que ele é pedófilo. Chegou na hora certa. Você gostaria de ser minha coroinha? Eu já passei da idade. Que isso, mas aí eu já estou na hora certa. Quer ser minha coroa? Quer ser igual o padre. Já tem uns 30 essa tua veja. 25, você parei, tá? Beleza? É. 25, bom. 25, você parei. Quer dizer, 15, né? Só adiantar o processo. Quer ter sido pegar uma ficha? Não, não pegar essa ficha. Não, é só a ficha. Beleza. Espectros se afastam, desaparecem. O padre ele olha pro alto, junta as mãos, baixa, agradecendo silenciosamente ao Senhor do Amanhecer. E ele vira pra vocês e fala: bem, o que vocês pretendem fazer agora? Já lhes disse tudo o que eu poderia. Se desejarem alguma outra ajuda de mim, estou à disposição. Você não pretende pegar algum espectro pra conversar? Tá. Aparentemente eles são enviados do Estrade. O que vocês acham? Você quer conversar com o espectro? Por que não? Eu acho que não precisa. Um espectro assim como um lobisomem, como um morcego. Não vai adiantar, né? Eu acho que não tem nada pra acrescentar. Mas é igual só passou, não é melhor a gente passar isso, não? É, eles estão afastados, então a gente tá tentando evitar o combate. Mas o combate vai ficar aí, né? Não, eu vou ficar de baixo. A gente consegue desviar por enquanto. Então, tem alguma coisa que vocês querem fazer aqui ainda na vila? Que hora que é agora, mais ou menos na meia-noite? Uma hora da manhã, será? É, vocês gastaram por aí umas duas horas conversando com o padre, investigando a mãe da Irina. É, era meia-noite quando bateu o sino lá. A gente chegou na igreja pra fazer o enterro. Isso, meia-noite, fizeram enterro. Aí entre 1 e 2 da manhã. As duas, que ainda consegui os bichinhos, jogar castelo. Isso. A propósito, você chegou a falar pra gente? Você mostrou pra gente, né? Uhum. Mostrei. O cara te notou, né? Uhum. Aí apareceu a carrocinha dele e foi embora. É, foi uma carroça sem cocheiro na direção do Grial. O que eles pretendem fazer? Aceitar o convite. Aceitação julgada. Olha, eu acho que a gente primeiro, indo daqui pra lá, a gente vai falar com os Vistanes. Verdade, que a gente vai passar por eles. Com eles, verdade. Né? Desculpa, eu tava em pensamentos internos aqui, né? Acabei deixando vocês lidarem com algumas coisas. Não, mas você viu que a gente tava conversando com você sobre o padre. Não sei se você tava me enxergando. Vou jogar em on o que aconteceu. Não sei se você tava me enxergando, porque eu percebi que eu pedi sua ajuda, você não quis me ajudar. Mas o padre, infelizmente, nos ajudou. Quando os espectros estavam vindo aqui, não sei se você percebeu eles. A gente conseguiu expulsar, mas a fé do padre foi muito maior. E a igreja está, de certa forma, protegida por conta da fé dele. Sim. É sempre bom quando tem um padre de verdade, né? E aí agora o Gabriel queria tentar conversar com os espectros, mas o senhor me disse que talvez não seja tão necessário. Eu acho que a gente devia ir descansar, claro, né? Imagino que não precisa descansar essa noite. Aí amanhã cedo a gente levanta, já pega rumo direto, vamos, passa nos Vistani, bate um papo com eles, já que parece que tem alguma espada, que talvez a gente tire informações lá. Uhum. E de lá, castelo do vampirão. Beleza. A gente tem provisões, alguma coisa pra lidar com o vampiro? A gente já lidou com o vampiro? Ah, sei lá, eu acho que se a gente for matar, cortar a cabeça, resolve em todos os casos. Acho que a gente já bateu com o vampiro? Não, acredito que não. Só lobisomem. É um humanoide? Vampiro não. Eu acabei de ser um monstro dos dados. Também é favorito meu. Vocês querem que eu levante a informação? Boa, boa. 16. O que você sabe sobre o vampiro? Eu não lembro o que joga nesse caso. Vocês gostam de sangue? É o quê? Sangue? Vampiro. Não gostam de rios? Não gostam de rios? Nem já. Sei lá. Água benta funciona contra eles. 29, Jeff. Estaca, será que funciona no pelo, no coração? Acho que não. Até onde eu sei, não é suficiente pra matá-los. Não, se já o estaca no peito é só estática, né? Só. É, sim. Bom, tô tentando com a cabeça. Conhecimento do Celerim e do Grial que rolou aqui junto. Tá. Vampiros. Eles evitam água corrente. água corrente, teoricamente, é o fluxo da vida. É algo abençoado por si só. Isso causa dano ao vampiro. Causa dano ao vampiro? Sim, a água corrente causa dano ao vampiro. Ou seja, se eu fizer um tsunami... Opção A, jogar no rio. Jogar no rio. Beleza. Mas queimando. O evidente de todos, luz solar. O sol é a fonte da vida e mata o vampiro, extermina ele. Você tá ouvindo isso, né, Irina? O que eles estão falando, né? Sim, a espada sim. Tá com luz do dia, viu? Que espada? A espada dela? Ah, é, a espada dela tá com luz do dia. Eu fiz luz do dia. Acho que é verdade. Mas aí, é um ataque, né? É, um ataque ela vai explodir uma bola de luz do dia. Faz de novo no vampiro, das vezes. A luz solar extermina, é capaz de exterminar um vampiro. Vampiros poderosos, eles não são exterminados imediatamente nem por água corrente, nem pela luz solar. Mas eles vão sofrendo dano agravado até serem eliminados. E são coisas que eliminam completamente. Uma estaca de madeira cravada no seu coração não o mata, mas o deixa paralisado até a estaca ser removida. Uma flecha é cada uma estaca. Dá pra fazer aquele combo lá. Se for a flecha de São Sebastião... Garoto chamado Rocha. Ou se for aquele combo lá, né? Joga uma flecha e maximiza o tamanho. Isso, aumentar o tamanho, ela vira mais fácil. Os vampiros, eles também são sensíveis a itens sagrados, né? Água benta é capaz de causar dano a um vampiro, né? Um símbolo sagrado empunhado por alguém com fé verdadeira consegue afugentar esse vampiro, causar medo a ele. Ninguém aqui. Certo? Mesmo que o vampiro seja imune a medo. Mesmo que seja um vampiro extremamente poderoso. Tipo o nosso aí. É, tipo esse. E vampiros, eles têm uma restrição congênita. Eles são proibidos de entrar numa residência sem o convite de um dos moradores. Vamos comprar a castela dele. Vamos comprar. Vamos construir uma casa. Em volta do castelo. Em volta do castelo. Nunca mais sai. Só mudar o castelo aqui. Muro o castelo, é pronto. Não precisa falar de qual topinho tem na rua. Não, muito mais fácil. Usa a runa da criação e chega com uma escritura. Pronto. O castelo é meu. Perdeu. Não, eu chego com uma escritura. A Barovia é minha. Um contrato de gaveta. Até a entidade para assim, eu louco, né? Aí não dá, né? Grilagem até aqui. No plano dela. Tem que criar mesmo a escritura. Ok, não. Eu sou perfeitamente capaz. Você tá precisando de uma, e redige o contrato, põe numa gaveta cheia de grilo. Eu viro um grilo. Isso, pronto. Você vira o grilo, come as bordinhas no papel, caga no papel, pronto. O papel vai parecer velho e aí você chega e fala, ó, porque não tem passado. Exato. Tudo meu. Você pediu autorização daqui? A Barovia então é sai. Você é um grilo curioso. Ah, tudo mandando aqui, ó. É, essa versão é boa, mas não é tão útil, não. Só que a gente atrai a ele. Bom, essas são as fraquezas dos vampiros. Essa é boa pra ir, né? É só ficar em casa. Como você destrói um vampiro? O vampiro, quando você elimina ele, teoricamente mata ele, né, causando dano a ele, você não vai exterminar ele. No máximo ele vai virar uma revoada de morcego se afastar, ou uma nuvem de fumaça e se afastar aí pro sarcófago dele descansar e se regenerar, tá? Existem algumas formas de eliminá-lo completamente. Água corrente. O sol. Decapitá-lo. Incinerar as partes. Ou mergulhar as partes em sal, mas isso aí ele pode uma hora acontecer de cair e juntar de novo. É uma lesma. É a Lisva Wolverine. Por isso que tem o outro tipo de conjurador poderoso, que é o Lich, que é lesma em inglês. Caramba. Então essas são as formas de você eliminar completamente o vampiro. Ele nasceu no sanguessuga. E aí, alguma ideia? A gente com base nessas informações? Não sei, mas me ocorreu uma coisa agora. E quando o vampiro come o seu cozinho, é o Lich Seed. Meu Deus do céu, mano. Põe a sementinha. Ah, eu podia ter ficado dormindo. Então, visto que o cara também é um prisioneiro aqui, a gente vai matar ele, é isso? Mata quem? Sim. O vampirão. Sim. Calma, muita calma com essa espada. Deixa eu perguntar pra você. qual que é o seu poder de persuasão? Persuasão. Você já conseguiu fazer com que, por exemplo, um desses moradores aqui lhe pagasse uma cerveja só com um simples som da sua voz? Claro que não. Por que eu faria isso? Errado? Porque, assim, nitidamente o Strahd tem uma coisa com você desde eras passadas. Eras não, vai, mas muito tempo passado, vidas passadas. Certo? Ah, isso é porque você se sente. Tá. E eu acredito. Quer ver? Eu procuro qualquer pedrinha no chão, mas não é desse tamanho aqui. Okay. Você conseguiria comportar isso aqui no canto da sua boca e conversar sem que parecesse que você tá com isso aqui na boca? O que você tá querendo, pô? Isso aqui, ó. Essa pedrinha, você conseguiria colocar na boca de forma que você conseguiria conversar normalmente sem que alguém percebesse que você tá com isso na sua boca? Você consegue falar com a bola na boca, isso tá pronto pra ela. Eu não sei, posso tentar? Porque me ocorreu uma ideia, muito legal. André, tem um pouco de água aí? Claro. Vai na pedra, um pouquinho de água bem, tu joga na pedrinha, dá uma lavadinha, põe na boca. Eu preciso que você me convença a que você consegue conversar sem parecer que você tá com a boca. O que você vai escondendo? E ela consegue. Ué, simples. Ela começa a falar com vocês, está funcionando? Vocês conseguem perceber que eu tenho uma pedra na minha boca? Isso aqui, isso aqui? Dado. Isso aqui, qual que é o mínimo que a gente pegou de água? Ah, a ervilha. Ervilhas, calma. Eu tenho aqui as ervilhas. Não, as ervilhas são água pra um dia. Mas pra dizer quantos litros mais ou menos? 5 litros. É. 5 litros de água. 6, vai. Tá. Assim pra arredondar, vai. Já passa a conta. Então, 10 litros. Coloca. Isso aqui é só apertar estoura ou tem. Como que é o rolê? Tem que estourar. Estoura com água. Tenta colocar essas duas aqui no cantinho da boca agora, sem estourar. Qualquer mordida mais que você der, isso aqui vai estourar e vai escorrer mais de 10 litros de água da sua boca. Credo. É só pôr na parte de cima do dente aqui, ó. Que dá. Agora faz assim. Que aí não. Que é a coisinha maninha. Escorreu. Ela põe e consegue. Interessante. Padre, será que você poderia abençoar essa água pra gente? Transformar ela em água benta? Cara, entende o plano. Que água? A gente já tem essa água aqui. Benta. Então, eu não lembro. Na bolinha? Lembrava. Mas ela. É tão deus do nosso água. É. Na bolinha já? Mas vamos usar a fé do padre. Ela me surpreendeu muito. Talvez isso seja. Deixa eu falar no outro, então. Deixa de 100 litros pro boss, né? Mano. Sim. Oi? Eu vou precisar dar uma saída. Tá bom? I'm sorry, gente. Relaxa, relaxa. Mas tá tudo bem? Quer a chave do carro? Não, eu vou de moto. Tá bom. Então, porque assim. Qual que é a nossa intenção? Obviamente. Vamos, descansado. Que isso? É os bichinhos que voam e pica. Ah. Rio. Ele é Rio, maldito. Morreu. Ele tá assim, pica aqui, pica aqui, pica aqui. Nossa. Isso aqui, padre. Ai, caralho. Pega o de volta. Isso aqui, padre. Isso aqui tem mais de 10 litros de água. Tá sério, hein, isso aqui chama poda seca. Lá de onde a gente vem, a gente joga isso aqui num rio. E isso aqui... a água se transforma nessas bolinhas aqui. A partir do momento que a gente estoura, elas viram água, elas soltam água. Então cada bolinha disso aqui tem uns 6 litros de água. É suficiente pra você ficar hidratado durante o dia inteiro. Nossa, tá? Que incrível. Então, você quer que eu abençoe? Faça água benta com isso? Por quê? Qual que é a minha intenção? Não, só abençoe, não estoure. É, sem estourar, só abençoar. Vai abençoar a água, né? Compactada. Tá bem. E a minha intenção, o que que é? A Irina, obviamente, é o alvo principal. O Strahd vai de qualquer jeito tentar pegá-la pra fazer o que ele tem pra fazer e prejudicar a gente também, obviamente. E se a Irina usar o poder feminino dela pra conseguir ligar um beijo do Strahd? Ah, já que eu vou virar, então me dá um beijo. Que homem resiste ao encanto feminino, correto? Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu tenho vergonha. Você é a chave principal. Vai estar nas suas mãos, no caso. Dentro da sua boca. Imagina mais de 10 litros de água benta dentro da boca do Strahd. Isso aqui provavelmente viraria um incômodo muito grande. Na boca de um vampiro, uma água benta. Ainda mais abençoada pelo nosso padre aqui, que conseguiu expulsar esses espectros. Põe na panteca, na hora que meter. Meu Deus. Tá bem, posso tentar, mas não garanto que eu vá conseguir. Você vai, a gente acredita em você. Ok. padre pega, pega sal, joga em cima, né? Ele pega o símbolo do Senhor do Amanhecer, com as duas bolinhas em cima dele, joga sal, umas ervinhas, e fica rezando, um mugubug ferido e tal, né? E ele abençoa os dois recipientes. Brilha. E aí brilha, desvanece. E ele transforma em água benta, vocês conseguem notar isso. Então, Irina, coloca ela no lugar que você consegue guardar, tá? Você consegue pegar. A hora que você achar que é o momento certo, você tenta dissimular e colocar eles na boca. Senão você só arremessa nele. Só é, só arremessa nele, mas imagina isso aqui por dentro, como que deve... Não, vou dar um nas costas dele. Imagina. Pode afogá-lo. Poderia me afogar. Tá, mas isso aqui é água benta, com um vampiro. Você... Vai afogá-lo e queimá-lo. Então. Não, afogar não, porque ele já é morto já. Vai me afogar e queimá-lo. Não, não vai te afogar não, relaxa. Mesmo se te afogar, você não vai morrer. Você tá com proteção contra a morte, então. Se morrer, morreu, mas volta. É. Aí você já reencarnou um monte de vezes, você só vai reencarnar mais uma só. Não, nem vai, porque tá com proteção contra a morte. Tá? Uhum. Também. Não esquece, ela pega, guarda, põe numa bolsinha, guarda, tá? Com todo cuidado e guarda ali com ela. Então vamos descansar. A gente pode ficar na casa de vocês? Tem algum problema? Não, não, nenhum problema. Isso não é, irmão? Oi? Não, não, não, não tem problema. Podem ficar lá se vocês preferirem. Há uma casa de hóspedes também. Não, onde que vocês mandar a gente fica, não tem problema. Estarão bem em nossa presidência. Então a gente vai descansar. Então. Padre, muito obrigado. Se cuida. Precisar, a gente sabe onde a gente encontrar. Que o Senhor do Amanhecer olhe por vocês. Obrigado, Padre. Que o amanhecer venha belo e forte e traga vitória a todos. Beleza. Vocês saem da igreja, vão lá pra casa deles descansar. Meio do caminho, vocês vão andando, as ruas cercadas de brumas. As brumas vão seguindo vocês, apenas observando, sempre que vocês chegam com segurança na casa do burgomestre. Eles preparam um quarto ali, com, não tem assim, camas suficientes, mas eles têm colchões de sobra e vão colocando alguns colchões no chão e preparam um quarto para vocês poderem repousar. Tá? A Irina e o... Não tem o nome do irmão mesmo? Eu esqueci. O Smart. Eles vão pra cozinha juntos e eles preparam uma refeição pra vocês. Uma refeição simples, tá? Mas assim, até certo ponto farta. Tá? Tem uma quantidade de comida maior do que vocês esperariam por uma situação na qual eles vivem, ali de miséria, de degradação. Uhum. Tá? Vocês fazem essa refeição, ficam nutridos, alimentados e partem para o descanso. Antes disso, Jeff, eu quero pegar meu know-how aí de como fazer um clone. Uhum. Eu quero fazer 4 clones de Griel. Só que eu quero fazer uma coisa bem mais simples do clone que eu já fiz. Vai ser vento e folha, sabe? Vai ser alguma coisa... Tem alguma magia que faz isso? Mas para quê? Qual o objetivo? Eu vou deixar eles em volta da casa para guarnecer enquanto a gente dorme. Alguém ficar de guarda. Vai ser meus clones. Ah, é pra você criar alarme. É, você cria como se fosse um alarme. Não, o alarme é só tipo entre criaturas. Isso daí é eu então, olhando. Então, tipo assim, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, quantos são. Entendeu? É um alarme inteligente. Então, você tem uma magia que você faz clone, sim. Tá? O Celerim fez o geleirinho. Nossa, mas essa aí é. É por esse intuito. É. Não, é que assim, também. É o simulacro, né? Não, mas é que assim, off-game também, no meu plano eu tô querendo a longo prazo fazer vários clones do Griel pra ficar ajudando a população, então tô tentando jogar isso em ontem, entendeu? Sim. Então... Dá pra você fazer o simulacro. Sim. Eu prefiro ir bem fazer o alarme, entendeu? Não, mas. O problema que você tá inventando agora é que normalmente você faz os clones com runa, né? É. E agora vocês não estão. Não tem acesso à runa por enquanto. Por isso que eu perguntei se tem alguma magia, que eu também que bom que guardado, dá pra eu pegar um simulacro. Acho que dá pra você fazer com ponteiro, né? Entendeu? Por isso que eu quero usar essa magia, pra já jogar com um. No caso lá, você vai fazer um simulacro de permanência. Aí minha ideia, Jeff, é que eles tenham tipo uma porcentagemzinha do. Da minha mentalidade mesmo, então seja um clone meu, só que mais fraquinho mesmo. Só pra... Põe o simulacro, aí depois vai ser daqui, você me põe a runa nele e pronto. Você já assistiu o anime do Slime, Jeff? Runa da mente e me põe só a runa. Já viu o anime do Slime? É o Soul, tem um personagem que ele faz um monte de clone, é muito bom conceito e casa com o que eu quero fazer. Vou ver só pra ver esse negócio. É um bom anime, viu? Legal. Cara, eu acho que eu tenho um negócio do monte de mistura. Do Slime. Aquela vez que eu reencarnei como Slime. Ah, da hora, legal. Por enquanto, tô no Jujutsu. Me esforçando pra conseguir ver o Jujutsu até o fim. Até o fim do que foi lançado. Simulacro é sétimo nível. O quão mais fraco que você queria? Tipo assim, um grau de que nível? Assim, pensa numa milícia de uma cidade, sabe? Os grau a longo prazo vai ser a milícia da minha cidade, meu. Tipo, nível 3? Então, mas tipo, uma escala assim de poder. Quão mais fraco? Nível 3, nível 2, nível 4. Que nível de poder que seria razoável aí? Uma milícia? Tudo nível 3 no máximo. Então, fazer um nível 5, né? Um general nível 6 por aí. Então, general, uns 4 generais. Não, general não, um capitão, sargento. O que eu pensei, Jeff, adaptar a magia Conjure Woodland Beings. Aí pode criar tipo 8. É, duas fadas de SR, um menor. Quatro fadinhas seriam griés. Isso. Elfos, entre aspas, são seres fiéricos. Sim. Boa. Aí você pode tipo, ir melhorando a magia pra ficando os griés mais fortes. Sim, né? E como tem aqui todo o paralelo do ventinho, pensei de fazer com vento e folha, né? É porque aí com vento e folha também dá pra adaptar pra elementais, mas aí eu acho que é um pouco mais. Sim. Menos personalidade, mais só. É, mas o que eu vou fazer é só esse clone, tá? Eu não vou ficar adaptando essa magia pra essas coisas, não. Quantos clones vão ser? Quatro clones. Tá. Cada campo? Exato. Dá pra criar quatro clones no normal da magia de ND meio. Tá? E aí você pode aumentar slots e fazer mais fortes. Eu não posso pegar essa magia como é Epic Boom já lá mais bufadinha? É porque ela é quarto nível, aí quando você vai aumentando o nível da magia, vai aumentando o poder dos bichos. Tem um poder, poder psionico que faz isso? Ah, usar isso, eu não sei. Será que tem? Mas tem que ler o livro. Tem que pegar o livro aí. Não sei. Não sei também não. É que eu não tenho muito slot de nível, o meu máximo é quinto nível de slot, né? Ah, você tem umas pedrinhas a mais, pode ser. Que você foi fazer isso realmente. Mas você não teve progressão de nível quando você foi até nível 30 de magia? Porque as minhas aumentaram. Não, aumentou os slots, mas continuou com o nível 30, no nível 5 máximo, eu não lembro. Continuou? Eu acho que sim, deixa eu pegar aqui. Você tem a tabelinha aí? Tem alguma? Ah, se ele falar assim pra você, Griel, se preocupa só com em volta da casa. Eu vou sair um pouco à noite e vou vigiar o redor da vila. Beleza. Eu quero fazer uma coisa para as pessoas aqui da vila. Você tem um Epic Boom que você pode ganhar com isso, uma alimentação melhor, eu vou plantar. Então, mas talvez não é melhor pegar e adaptar essa habilidade como um Epic Boom, em vez de usar como magia no novo nível. Eu tinha preparado essa ação que ela queria fazer de. Que é como novo dar vitalidade para as plantas aqui. Uhum. Você consegue aumentar em. Ô, Jeff, eu não consigo criar uma habilidade que seja tipo que eu consiga usar o dia inteiro e a. Sei lá, tipo, eu tava pensando assim, não. Uma, tipo assim, pegar um quinto do meu nível. Aí, tipo assim, um quinto do meu nível, nosso nível dá quanto? Oito. E aí eu dividi esses níveis em, tipo, em quantas criaturas eu quiser, entendeu? Ou fazer uma criatura nível 8, ou fazer 4 nível 2. Boa. Entendeu? Pra tipo, que aí dá pra ir doce. Se você tem Epic Boom pra pegar, pode só poder ganhar Epic Boom. Beleza, então fechou. Então fazer isso. Um quinto do nível aí, você divide como você quiser. É, que aí não fica muito forte, depois a gente também vê como deixar um deixa melhor, né? É. É, porque com o nível, o slot nono nível da magia, você criaria 3 fadas de CR2 ou menos. É, quase isso que eu tô fazendo. Claro que a longo prazo eu queria aumentar, porque se eu quero que esse controle ajude na cidade, eu vou precisar de mais, né? Mas sim. Deve ser com um lugar tipo exército, se quiser. Exato. É que aqui tá limitado, lá dentro você pode fazer o que você quiser, seu plano. Uhum. Então fazer isso. Então fazer 4 gel aí de 4 gel de nível 2, não. Fazer uns... Não é suficiente, 4 grelhas de nível 2. 4 de nível 2? É. 4 de nível 2 eles não vão entrar em combate, não. Já eles vão ficar bem no stealth mesmo, escondidinho. Sim. 3 de nível 3, né? Não, 4 de nível 2. Cada canto. É. Eles não vão entrar em combate, não. Vão ficar quietinho. Aham. Uhum. Bom, eles ficam fazendo a ronda pra você. Eu vou aproveitar, né? Já que pagado que ninguém tem, eu vou criar um símbolo divino. Como assim? Eu sou um deus. Mas você tem um símbolo divino, não tem? Não fisicamente. Na verdade, eu tenho. Tem um amuleto ali. É. Ninguém passou na lujinha. Eu tenho o símbolo desenhado, mas eu não tenho fisicamente. Sim. Eu vou usar essa parte do descanso pra materializar isso. Uhum. Quando você tiver um tempo, Gabriel, vem aqui. Eu vou te ensinar umas coisinhas. Boa. Vou lá. Eu vou criar esse... passar esse tempo aqui, só que eu vou usando o poder psiônico pra aprimorar, que é o momento de presciência, pra aprimorar. Fala, ó, Gabriel, lembra aquela sua habilidade que você adquiriu? Sei. Eu vi que os elfos lá de Atas tinham um poder parecido com esse, só que eles usavam só a partir da força de vontade deles. Interessante, você pode me ensinar isso? Claro, venha ver como eu vou criando esse símbolo, como eu vou aprimorando ele e usando esse poder. Vou lá olhar já. Aí eu vou ficar usando várias vezes o poder pra ir facilitando os testes. Ok, hein? Fechou. E aí eu vou mostrar pra ele como que faz. Beleza, você vai poder aprender esse poder então. E só ficar lá, esse scroll aí vai ficar ad infinitum, tipo, conforme o Frender vai sempre fazendo um raio em torno da gente grande aí pra ficar de olho em tudo que acontece. Sim. E se der merda, eles vêm ajudar. Se der muita merda, eles correm pra... Aí, ó. Não tem muita coisa, né, mas... É 13 pontos de feitiçaria, de psionico por teste. Qual que é o nome da magia? É momento de presciência. Então você vai fazer... Momento de presciência. É uma ação... Ela dura horas igual ao seu nível. É que não tem aí. Não tem? Aí vai falar, é igual a magia, momento de presciência, só que como poder psionico. É tipo procurar na internet a magia. Como é que é? Ele fala, é o poder chama momento de presciência psionico. Descrição, igual a magia, momento de presciência, só que utilizando forma psionica. Ponto. Ótimo começo. É a mesma coisa aqui que ele fala da lâmina vampira. Não tem magias aqui? Não, é porque é uma magia, é magia do D&D mesmo. Ah. Aí eu peguei aqui a descrição. Deve da magia. Ah, não, não é SRD dele. Né? É. O bom é que do terceiro som tá assim. Também fácil. Também poder agarrar, negócio da garra, porque ele tem garra besta. Então, e aí, qualquer teste que você quiser, inclusive qualquer teste, você aumenta seu nível. Tá batendo e só que é uma ação, né? Não é uma reação. Então você tem que sempre ter um pronto. Não, e qualquer coisa eu tenho os meu pra usar mesmo, né? Sim. Mas é só 13, dá pra usar bastante. É 13 pontinhos que usa? 13 pontinhos por. Ah, vocês têm ponto pra caralho aí pra usar. É. É de boa. Aí, como nível em qualquer teste. Ou CA, se quiser. Ou CA? É. Sai mosquito. Caralho. Aí melhorou a situação bem. Porra. Aí eu posso usar ele pra conseguir passar da frente pra ele. Virou. Troca, troca. E aí eu só vou fazer o Simão Divino, abençoar ele. Deixar essa guardadinha por no cinto. Precisar. Então eu aproveito, Jeffrey, na hora que vai me ensinando isso, eu aproveito pra fazer um aumento de habilidade ali no, na inteligência e na sabedoria pra fazer os clones. Eu vou fazer os clones junto com os ensinamentos dele. Beleza, vocês fazem esse treinamento então durante parte da noite. Testando a noite, então vocês descansam. A Sierra, ela sai, ela diz que vai plantar, vai melhorar a horta dos caras. Ela usa os poderes de druida dela pra plantar coisas, fortalecer o que tá plantado. E ela cria meio que um solzinho, tenta criar, a bruma não deixa, ela faz como se fosse uma estufa, tá? Cria uma espécie de um telhadinho ali, e ali dentro coloca uma pequena esfera, um pequeno globo de luz ali, para fornecer iluminação para essas plantas, para elas irem para frente, tá? Como o negócio ali é contido e ela utiliza os poderes dela para criar com as linhas ali, como se fosse uma estufa, como isso é contido, nisso daí as brumas não interferem. Permitem que isso. Um pedacinho pequeno, um alento no sofrimento dessas pessoas aí. A sombra permite que isso aconteça. Beleza? Uhum. Deixa eu ver aqui. Então vai deixar lá e como manter isso aí. Não, mas é permanente. Faz com permanente. Faz magia permanente. Magia permanente. Mulher, meus clonezinhos vão estar de noite. Num padrão triangular. E um vai ficar do meu lado meditando e vai ficar aproveitando que é o anime favorito, esse vampiro, vou ficar rastreando o que tá fazendo a noite inteira. Ok. Vou aproveitar e posso usar o poder de psionico pra também ver o que ele tá fazendo. Uhum. Vou fazer isso também. Cara, Big Brother. O cara fica só aqui, ó, escrevendo. E ele foi dormir. Não, não, não dormiu. Bateu uma pensando em anime. Colou. Cozinhou um frango. Cozinhou um frango. Se irritou com 10ª vez do grito de não sei quem. Jogou um espírito na... Eu penso. Não nada. Eu tipo tio Phil com o Jazz. Aí eu me volto. Alguém joga um D6 aí, por favor. 3. 3. É o meu mágico. Não, bebê. Não. É, foi uma imagem. Beleza. Sério, cara? Vai ficar assim, mano. Vai ficar assim, mano. É o Frajola? O Pretinho. Acho que é por isso que tá, pois a... O negócio em pênis não pulado ali. Tem que ser que a gente vai pelo sol, né? Olha lá, os tapetes abertos. Caramba, os caras eram ricos. Eles são dois telefones. Você viu? Dois. Vai que não tá ocupado, né? Qual que é o número do primeiro? Dois. O outro? Três. São dois, dois. Porque dá pra ver, tipo... É, 2000, não, 2.3769, 2.4989. Quando o número era pequeno, era uma cidade bem pequenininha, 1.600 habitantes. Tinha uma pessoa que tinha telefone, número 16. E quem aconteceu com os outros 15? Boa pergunta. Começou com 16. Tá. Não era grande dela. Dois era Thomas Edison. Três era da mulher dele, porque só ela encheu o saco. Beleza. Beleza. A noite transcorre tranquilamente, sem nenhum incidente. Griel, se os clones ficam patrulhando ali os arredores, tá? De forma oculta, furtiva, relatam pra você, né? Você meio que partilha a mente com eles, você sabe. Que à noite... A vila, ela é rondada por criaturas das trevas o tempo todo. Tá? Você, na forma dos seus clones, você escuta uivos de lobos, escuta morcegos voando pra lá e pra cá, vê os morcegos, na verdade, né? Vê criaturas humanoides rondando as bordas da floresta ao redor da Baróvia, certo? Algumas delas até saindo assim da borda da mata, ameaçando entrar na cidade, mas retornando depois. Certo? O tempo todo que vocês estão ali, você sabe que vocês estão sendo vigiados. Tá? E é uma vigilância assim opressora. Não é só olhar de longe, é ameaçar mesmo, intimidar. Você, durante essa noite aí, na forma dos seus clones, você consegue ver chamas de morcegos, alcatéias de lobos, tá? É, mas você vê também os espectros que a Toph conseguiu expulsar. Outros espectros se juntam e são diferentes dos fantasmas que saíram do cemitério e foram para se atirar da torre. Tá? Eles são fantasmas com uma intenção maléfica. Eles ficam rondando a cidade ali, e indo próximo das casas, sobretudo próximo da casa onde vocês estão, sem, no entanto, entrar nela. Você vê zumbis, mortos-vivos, assim, putrefatos, rondando. Vizinhança boa, né? É. Você vê lobos gigantescos, lobos atrozes, passando também. E diversos outros tipos de aparições surgem rondando a vila. Tá? Próximo do amanhecer, quando ao longe você escuta o uivo característico, que fica inconfundível para você, que não é um lobo comum, mas sim um lobisomem, tá? Tô dormindo, hein? É, não é o uivo do Murin. Apesar que ele fica... enquanto ele dorme. Cavalcando e vendo o você... quando escuta esse uivo, que fica claro que é um lobisomem, um dos seus clones, uma das suas versões, vê passar pela floresta espreitando um lobo, que você diria ser um lobo, mas quando você se aproxima para observar com mais cuidado, você percebe que não é um lobo, é um tipo de um cão grande como um lobo, só que ele é muito mais magro, esguio, uma pelagem cor de ferrugem, assim, bem fina. E ele é muito magro, assim, lembra, assim, vagamente como se fosse um cão sarmento com pelo muito curto. Mas não é um cão sarmento. Só lembra isso, tá? E ele passa, assim, na borda da floresta, encarando pra dentro da vila, tá? E você oculto ali no meio das plantações, você vê que ele tem olhos em brasa. E a boca dele, quando ele abre a boca, se emitindo um rosnado, gutural, grave, você vê chamas dentro da boca dele. Tá. Ele é mau. Ele é mau. Os clones vão investigar todas essas criaturas. Tudo for favorito, eu vou pegando as fraquezas, vou me preparando aí pra... Ok. Vai que... essa criatura em específico você sabe que é um cão infernal. Um Hellhound. Tem três, só que já peguei, botei uma meio de VIP ali, fica meio viado. Então eu vou pegar a recompensa. Quando eu acordar, eu conto pra todo mundo que aconteceu de noite. Amanhã chega. Chega com a Irina batendo na porta do quarto, chamando por vocês. Precisa bater, já tô ouvindo. Oh, desculpa, eu só queria avisar que eu preparei um desjejum para todos. Tô brincando, relaxa. Só para quebrar a tensão do lugar. Esse povo não deixa dormir. Eu vi também. Noite, claro. Mas é que eu não preciso mais descansar, né? Porque se ele arrancou meu conceito de exaustão. Por 5 dias, eu só não preciso descansar. Uhum. No sexto dia, Deus disse, descansa. Pra sempre. Pra sempre, é. E o Deus se chama Celerim. Não, é que você tem que descansar, senão você vai morrer. Você vai pegar tirou o exaustão. Conceito de exaustão, não, de cansaço. Sim, você fica cansado, mas não é exausto. Não, fiquei... Não, eu dormi sim, normal. Só pra... Ok. A semana dela tem 6 dias, só pra lembrar. A Toff então tá na escala 6x1. Na verdade, ela tá 7x0, né? O Guilherme agora tá 7x0, você vê. Tá 15x0, né? Tá tendo que fazer um dia render. Peraí, mas são 4 Griés que estão lá fora? É 28x0. Tá 28x0. Se fizer mais um, você trabalha o mês inteiro. Eu já trabalho também, então é vezes 5, né? São 35%. Quero ver como é que você vai justificar essas horas extras depois. Vai dar rolo, vai dar CPI. Não, pior que... como assim? Você tá com 200 horas extras, mas você trabalha aqui por 3 meses. Pior que eu sou meu chefe, eu pago meu salário, né? Ah, é que eu trabalho por 5. Sou o líder do meu grupo de estágio. Literalmente. É tipo o Chaves, né? Ô, Chaves, você quer um churros? Ah, sim, eu quero um churros. Pessoal, vocês já estão acordados? Já, Celerim? Já. Morto, Sieri. A Irina fez café Então, não sei se vocês tomam café aqui, mas enfim. Ela fez o desejo, desde jejum. Ó, gente, de noite teve morcego, lobo, cachorro, rico infernal, teve uma noite agitada. Ainda já tá de noite ainda. Mas aqui perto? Em volta da cidade, alguma vez tentou chegar perto da cidade. Mas não chegaram lá em casa, não. Por que eles não atacaram? Não sei, mas era muita criatura. Foi uma noite. Jamais saberá. E eu passo pela tua casa. Eu falo todos que eu vi, que eu não senti, eu não lembro agora. Cara, cães infernais aqui? No caso, o cão, né? Viu? Um só. Um específico. Será que ele é pet do céu? Não sei. Vai que agora vai ser pet dela. Né? Agora vai ser pet da Siri. Por quê? Não era pra você ter visto um cão infernal. Por quê? Eu falei por que um cães infernais aqui. Porque, segundo meus conhecimentos mágicos, e de uma magia que eu adquiri recentemente, eles são invisíveis. Menos para o seu dono. Olha, tem um pet? Hã? Eu tenho a magia aqui, eu tava lendo. Cão infernal invisível? Ninguém vê. Hã? Mas eu tenho tipo uma visão da verdade. Pega na criatura. Essa é nova pra mim. Pega na criatura. Você assistiu o Supernatural? Não. É, no Supernatural não são invisíveis, mas tá aqui, ó. Ele fala que são invisíveis, exceto pelo seu dono. Eu consigo sentir mesmo invisível. Caraca. Ainda mais que a favorita. Onde você tá vendo isso? Do jogador? É, Mordenkainen Faithful Hound. Ah, tá. Peraí, mas ele é do Mordenkainen, né? Não, é na magia, é na invocação. Watchdog. Então, infernal. Mas aí a criatura em si, já tá no livro dos monstros. É. Tem alguma inscrição. Não é, no caso ele é um sentinela, porque ele se conserva invisível. Fazer um cão infernal. Sim, beleza, mas será que ele é criatura em si? Mas ainda você conseguiria ver, então. A menos que o irmão só tenha essa. Não, mas. Invisível. A menos que ele tenha então, trazido uma espécime rara. Estranho, porque. Bom, a gente já tinha um cavalo infernal, por que é um cão também? Eu gosto do tema. O que me vai ver, ele coleciona bichinhos também. Né? Tem alguém aqui no infernal também? Cuidado. É. Tá dizendo que eu sou uma coleção agora. Ela acha que a gente é pet dela? Você tá falando o quê? Sinta-se especial com ela, você foi o primeiro. É, eu sou o melhor. Eu sou muito bom. Você chegou a ver se aquelas criaturas... O que vocês acham de fazer uma rebelião? Rebelião por quê? Ótimo. É só na cabeça dela que ela acha que é dona da gente. Podemos tomar o controle. Você só precisa alertar 4 pessoas. E elas já estão lá dentro. Você já reparou que é sempre as mulheres que ficam puxando a liderança do grupo? São os pequeninos. Não, pera! Você também lembra, o Lice era líder. Os construtores, lembra? Lá. Alto declarado. Boa dica, boa dica. Era. Se quiser uma rebelião, é só para os construtores. Você sentiu aquelas criaturas que estavam no castelo? Você lembra que eu falei pra você que tinham 4 seres no castelo que tinham um poder muito alto também? Eu fiquei mais de olho no estrade mesmo no castelo. Mas aquelas outras sinto que aquelas outras criaturas que você sentiu. Forte. Qual que é a distância do castelo pra cá? Compatível com a dele? Dá uns... Com o mapa? 10 km, né? 10 km não. Não? O mapa tá aí? Então, eu acho que coloca-se ele. Zé, tá aí? Não. Líder. Venela de líder. Que isso aqui seja o mapa? E yeah. Não. Não. É o cajado. Na hora que eu fechei, vê se tem. Aqui comigo não está. Acho que eu tenho um livro só do cara. É que se for até uns 8 km, consigo sentir. Eu acho que é 10. Na pasta dela. 10 ou uns 12 km, você lembra? Eu acho que não é 10, não. Não é longe. Não, ela é perto, mas ela é perto. O rolê que é longe. A estrada é longe, isso. Mas ela é perto. Eu acho que era menos 2 km. Menos 10? Então tá dando a minha área de sensibilidade, consigo. Se for inimigo favorito meu, eu tô o tempo inteiro. É que ele tá alto, né? Ele tá uns 500 metros de altura. A hipotenusa ainda dá menos de 7 km. Tá. Menos de 7 com certeza. É o que importa. Então também fui de olho nesses 4 aí. O que o Strahd fez de noite, Jeff? O Strahd ficou dentro do castelo dele, você não viu ele dentro do castelo. Mas eu não consegui perceber a movimentação dele? Não. É, não consegui perceber. Não, ele observa, não quer que seja observado. Mas aqueles outros 4 seres lá. Propósito, vocês, deixa eu ver se eles estão na. Olhou aí dentro. Não. Já, só tem o cajado da eternidade. Deve estar fechado. Eu vou ver se eles estão lá no castelo. Ela roubou o cajado da mulher? Eu vou tentar sentir agora tá andando como, meu Deus. Tentar sentir essas quatro, quatro criaturas que eu senti da outra vez lá já no castelo. Eles estão lá. Posso? Pode. Quais quatro criaturas que não lembro? Quando eu tentei perceber o que, você disse pra mim que haviam quatro criaturas dentro do castelo com poder próximo do nosso. Sim, sim. Joguei mais. Aí, ó. Quero ver se vocês estão no castelo, se saíram de lá e estão perto da gente, tá? Ah, não, bicho, menos de um quilômetro. Cada hexágono é menos de 100 metros? É 80 metros cada hexágono. A gente tá aqui mais ou menos, né? Um, né? Não, a gente tá no de baixo. E 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 146 dividido por 4. 3, 14. Dá 30, dá 120. Mais 16, 4, 34. 1 quilômetro, pertinho. Não, 26, né? Todo mundo voa aqui, não. 120 para 46, falta 26. 26. Dividido por 4 mais 6. Então é 36. Beleza, Toff. Quantos deságuas deu? Uns 15. Você percebe a presença. Pensando ainda já. Estão aos arredores de uma cidade. Essa cor. Pela distância. Você percebe a presença das quatro criaturas lá dentro. Meu. Não consegue. Lá dentro. É, dentro do castelo. Não consegue precisar com exatidão qual local. Mas você sente a presença deles. Toma. Malignos. Malignos. Até 500 metros de altura. Quando. São 20 exágonos. É, então. Quando sua percepção avança dentro do castelo, do Briel, né, se torna difuso lá dentro. Como se você adentrasse uma névoa. Tá? É difícil de perceber os contornos lá dentro, complicado. Se você estivesse olhando pro castelo de longe e o castelo tá no meio da névoa. Mas não consegue perceber os contornos. Tem fundamento que eu falei, quer observar, não quer ser observado. Exato. Não, por causa do. Gabriel, as quatro presenças ainda estão lá dentro do castelo. Foi nisso, agora que a gente acordou, vou mandar um clone pra lá, pra ficar de olho no castelo. Quer mandar? Tá. Já vou mandar um clone pra lá, já. Na igreja, né? É, não precisa do mais do seu segurança pessoal. Não, agora ficou só três. Bom, vocês querem fazer o desejum que eles fizeram pra gente e partir pros visitantes ou vocês têm alguma coisa pra fazer ainda? Por mim, podemos comer e ir pro castelo. E como que a gente faz, Kairina? Ela fica com a gente o tempo todo? Melhor, né? Menina, ele tava ela. É, mas então, ela que é o alvo principal, se a gente deixar ela aqui. É só não falar, pode entrar. Na verdade, ela não é a nossa prioridade. Com todo respeito, Irina, você não é a nossa prioridade. Mas já que aconteceu da gente conhecer a você. A gente também não pode intervir. Não, a gente pode. O problema é que não pode interferir. É. A gente pode fazer o que a gente quiser. Sim. E. Com todo respeito, Irina, você não é a nossa prioridade. Mas a gente tá tentando te ajudar da melhor maneira possível. Sabe que o nosso foco aqui. É chegar até o castelo, porque o nosso objetivo tá lá dentro, infelizmente. A gente vai tentar salvar vocês dessa tirania aí, tá? Eu testemunhei o poder de vocês ontem à noite. Não tenho dúvida das capacidades de vocês. Talvez se haja alguém que possa fazer frente ao Conde, essas pessoas sejam vocês. Eu confio a vocês a vida de minha irmã. Se vocês me disserem que podem protegê-la... E que a melhor forma disso é ela ficar junto a vocês. E tá louco, seja. O que me diz, irmão? Eu concordo. Se vocês acharem que é mais seguro eu ficar ao lado de vocês, desde que eu não seja um fardo, que eu não atrapalhe, eu irei com vocês. Seria? Qual a sua opinião sobre isso? Gostaria de saber, por favor. Um fardo, fica aqui. Vamos, antes disso, qual que é o nosso plano? Foi o que eu falei pra ela, é chegar até o castelo e conseguir o acesso pra porta. É, porque a gente tinha dado umas água benta pra ela. A gente tava esperando que ela tivesse interação com o Estrade. Oi? Então a gente esperava que ela tivesse interação com o Estrade, então ela teria que ir no castelo. Então, na verdade a gente não espera, mas só se acontecer. Foi uma forma de proteção. Ah, tá, então é só pra assim, ela. Se ele chegar, a minha ideia é, se a gente não estiver perto, ele chegar e falar, vou lhe beijar, menina, sabe? Coisa eu assim. Também vou te beijar. Então, vou te transformar em vampira. Então, antes de me transformar, me dê um beijo, meu amor, sabe? Alguma coisa assim? Sim. É que você sabe que eu não sei mentir, gente. Eu sou péssima nisso, entendeu? Aprendi a paciência. Então, é melhor ficar. Mas você é excelente mentirosa. Não mais. Mas, aí que tá. Eu não sei, vocês sabem que eu não consigo mentir. Eu posso ensinar você se você quiser, Toque, mas eu não consigo mais. E outra também, eu seria incapaz de deixar uma inocente, vocês sabem. A casa deles tem uma árvore? Não. Nem perto. Então agora perto tem. Tem. Agora tem. Se assim, ele deve ter plantado uma pancada de coisa. Pra que não pode tomar árvore frutífera. Quando vocês olham pela janela lá fora, é assim, é um dia nublado. Ela consegue fazer mas pressão. Muito, muito, muito nublado. Mais tá? Um dia muito nublado. Por trás dessas nuvens, vocês percebem que tem um brilho, mas ele é muito fraco. Tá? Como se fosse o brilho do sol, mas muito fraco. Insuficiente para ferir um vampiro, mesmo durante o dia. Então vocês percebem que o Strade, qualquer outro vampiro, seria capaz de transitar durante o dia aí sem sentir medo do sol. Esse sol está muito, muito, muito fechado ali. Mas a gente tem sim, Ariel. O Edward andaria de boa aí, sem medo de brilhar. Então, mas a nossa ideia é chegar ao castelo o quanto antes. Sim. Mas caso a gente não entre no confronto, ou não consiga derrotar o Strade, ou cumprir nosso objetivo antes, levar com a gente é um perigo. O que eu pensei? Porque a gente sobe e ela fica. Vamos deixar ela aqui? Ela está com a água benta e eu deixo alguns clones com ela. Se acontecer alguma coisa, eu volto pela árvore para ajudar. Uhum. Dá para voltar correndo. A gente consegue botar pela sua árvore? Consegue. Consegue? Consegue. O que você acha, Lu? Então, beleza. Erino, então passando assim. Você fica aqui, pelo menos você aqui dentro tem uma proteção a mais de você não deixar ela entrar. Em hipótese alguma, não deixa ela entrar. E a gente, o Griel vai deixar os clones dele aqui. Caso haja alguma complicação, a gente tenta voltar o mais rápido possível. E eu ganhei, acho que assim, ele comentou que ela ia fazer alguma coisa lá fora. Acho que deve ter árvore frutífera lá, que ela passou a noite inteira trabalhando na terra. Sim. Sim, olha lá, quantas frutinhas. Olha que árvores bonitas. Oh, eu deixei ver isso. Deixa eu só comprovar primeiro. Eu vou usar o anel e vou fazer um passo dimensional. A gente nunca tentou dar um teleporte aqui dentro. Na verdade, ele fez isso. Eu tentou fazer. Eu fiz isso. Na igreja. Não, é. Ah, mas. É, mas eu acho que a gente é uma proteção sagrada. Mas, eu gente, acho. Eu fiz isso. Não, porque ela entrou. Ela acessa. Então, ela entrou, mas com muita custa. Ela entrou. Ela tentou usar passo das brumas, mas. Tá, eu voltei do castelo pra cá de árvore. É verdade. Das brumas. O Gabriel também conseguiu. Eu fui até e voltei de árvore. As brumas dificultou as brumas. Não, é porque eu acho que tinha uma proteção. Dificultou os passos das brumas. Eu acho que tinha proteção na igreja. A igreja estava protegida. Foi outra história, não foi porque... A igreja estava protegida, porque o padre ele fica orando e aí criou uma proteção na igreja. Para ela entrar foi difícil. Uhum. Uma dúvida, se eu andar com bonsai e usar encolher e usar atravessar árvore, será que eu consigo usar um bonsai para ele? Puta, consegue. Claro. Ele é uma chave. Vamos fazer. O tamanho... Esse é um dos combos do D&D, tipo a flecha que você encolhe o poste e transforma numa flecha. Se depois ele... dissipa de magia. De quanto a gente está pensando Boda nisso? Seca. De quanto a gente está pensando nisso, bonsai? Porque eu tenho um cajado de redução. Não, então, porque aí eu posso deixar um bonsaizinho comigo sempre reduzidinho com a coisa. Crescer, diminuir, foi. Não precisa que você vai dizer crescer, o acesso é o mesmo. Olha o tanto de chave que a gente pegou em sigil. Os negócios grandes, os negócios pequenininhos. É só encostar na árvore. Você lembra do Radagast? É. Ele era tudo cagado, cheio de galho, cheio de plantinha crescendo nele. É só você querer. Vê as imagens padrão de druida do D&D, que tem uns galhos crescendo na cabeça? É isso aí. Planta uma ervinha na cabeça. Flor perene. De Milady-A. Eu vou... Ô, Cieri, me arranja um bonsaizinho aí? Tá aqui. Ah, mas vai ficar com uma ervinha... Pode ser menorzinho, assim, pequenininho? Usou um cajado de redução e um colher. Tá bom, ela faz uma menorzinha. Beleza, aí eu vou usar como um... Pingentinho, assim. Vai ser um bonsaizinho, assim, alguma coisa... Vamos. Na verdade, isso aí é um bonsai e um entra, né? Porque é uma porta de acesso, né? Bonsai é um bom entra. Meu Deus do céu! Hoje aqui tá sério, tá que tá. Tá viva! A Tocantins seria orgulhosa. Irmão! Pronto. Esse é um pincher sai, né? É um pincher sai. Então pronto, agora qualquer coisa tá pra voltar correndo. Pronto, você tem uma mini sigil aí. Exato. Qualquer árvore que eu já toquei, é que beleza. Olha, mas é dentro de um plano, né? Você não consegue ir pra outro plano. Bom, planos sejam bloqueados por enquanto, esse, não, né? Por enquanto não. Eu nunca tentei, tipo, em sigil fazer isso. Por enquanto eu nunca tentei sair daqui e pra outro plano tocando em árvores. Porque senão eu posso usar sigil de terminal. Mas pra sigil, sigil pra algum lugar. Até pra um 3 quartos. Exato. Que da hora. A parata em sigil vai pra outro jogo. Perfeito. Podia ter pensado nisso antes. O jumper aí, ó, tá vendo? Né? Que bom que a gente não vai mais jogar D&D depois dessa campanha. Vocês estão descobrindo as fraquezas do sistema. Isso é roubado pra caralho. É. Beleza. Qualquer coisa eu consigo voltar correndo então, pra ajudar ela. Então vai ficar quantos clones com ela? Três. Protegendo a casa, em triangular aí. Não deixem ela sair. Um já parte, vai pro castelo, em direção ao castelo. Tá? E vocês se preparam aí, tomam de jejum. A série mostra lá fora, tá cheio de plantas novas. Tá? Existe uma área cercada assim por vinhas. A plantação criou um negócio assim. Uhum. E tá viçosa ainda. E vocês percebem assim, por entre as frestas tem uma luz. Como se fosse um pequeno sol criado ali. Magicamente para iluminar essa horta que ela cria ali. Para suprir de nutrientes que o pessoal lá joga. Tá? O que vocês fazem? Partem para castelo? Sim. Tem mais alguma coisa que precisa fazer? Não, para os Vistani não, para os castelos. É, no caminho, né? Okay. Onde está os Vistani? Ali na ponte. Ah. Vocês vão seguindo a estrada? A estrada ou a estrada? Estrada eu vou. Sozinho, não. Passa um Fiat na frente, vocês vão seguindo? Vamos, por estrada, sim. Uma estrada. Tem uma escada? Não tem uma escada, tem uma caçamba. Não é um Uno, Bredão, é uma estrada. Então. Não, se for Uno, não dá pra alcançar. Cara. Não, é o 147 que não alcança, que passa Lamborghini. Culpa, você não imagina, eu vou dar luz alta aqui. Tá legal, alguém joga um D6 pra mim, por favor. Na minha vida. 2. 6. 6? Fodeu. Yes. Fodeu demais. Era pra ter tirado meio, né? 147. Ele tirou 3. Nessa hora, as horas 6 e 1 não é bom. Não é porque a gente não sabe qual que é bom, qual é ruim, mas ele tá aqui uns dois, né? No campeonato, esse Kina é ruim. É um D6. É que não Kina. Eles vão avançando. Pela estrada fora. Vão seguindo aqui. Atravessam a ponte, atravessam o rio. Quando vocês vão chegando aqui, vai ficando cada vez mais sombrio quando vocês se afastam da vila. Os vistos não estavam aqui no começo? Não. Ah, acho que eles estavam ali. Não. Tem outra ponte. Ah, posso? Mas não é fácil nós voando até aqui? Eles usam um negócio, a estradinha por baixo? Porque não é pela estrada? Pode crer. Não, porque a gente tava. A gente não consegue ir embaixo. É só vai vir caminhar no caminho. Gente, todo mundo voa. Não seria mais fácil nas saídas. A chave é ponta pro caminho, né? Foi? Eu não. A gente tem informações que quando você entra muito na floresta, as brumas começam a ficar mais fortes. É, pra evitar a floresta. É. A gente vai tentar evitar o máximo, então, a floresta. Isso já tá voando. Mas vai entrar na floresta. Depende da altura da floresta, né? Pode ir por cima da. Como nós voamos, nós vamos por cima da floresta. Todo mundo voa. É que assim, eu particularmente achei que fosse os vistantes que ficariam ali. Não, é aqui, ó. Tá. É aqui na beira, ó. Vocês tá vendo que tem o H aqui, ó? Eles estão embaixo? Parte de baixo. O que a gente pode fazer então? A gente pode beirando o rio, o que vocês acham? Vamos beirando o rio aqui. Não, mas aí vai entrar aqui. Pô, mas a gente tá questão, se for voando, a gente vai passar por cima da floresta. Mas a gente não vai embaixo, adentrar na floresta. Mas a gente passa um pedaço e depois desce e chega. É, aí vai descer aqui. Vocês estão cansados, é isso? Não. Ué, porque todo mundo voa. É por que vocês vão fazer esse caminho, esse trajeto todo? Porque aqui, a chave. Se pode. A chave falou pra gente ir pelo caminho. Entendeu? Não, a chave. A chave. Ela apontou pro castelo, apontou pro caminho. Apontou pro castelo, apontou pro caminho. Verdade, você por isso que a gente não dá pra ir direto. É, então a gente supôs que ela tá querendo dizer isso. Mas a gente não testou. Quiser testar, a gente vai lá, vamos lá, testa lá. Quer proteção contra a morte? Testa lá. Tá boa, dá pra fazer. Dá pra gente testar. Vai o tanque, proteção contra a morte e é isso. Se não voltar, não dá pra ir. Não vamos testar a. Como é que chama? A entidade aqui, não, né? Já foi avisado, já foi. É, tipo assim, vamos andar. A gente não tá com pressa, sabe? Os caras não tá segurando ninguém lá contra a força, com uma faca na frente. Mas não dá pra ir. Contra a entidade, não, né? Nada de voar, mas já que vocês estão querendo encaixar a questão com a chave. A chave falou, né? A entidade só complementou. Pois. Mas deixa eu falar que daqui pra subir a ponte, voar talvez seja interessante, porque vai ter que dar maior rolê pra voltar pra ir pra cima. Uhum. Então, assim, talvez aqui a gente dá um pulo grande, não sei. É nada, é só. É, ali é 800 metros de altura, é tranquilo. É menos do que a volta pra voltar. É tranquilo, vamos subir a ponte. Bom, então vamos seguir. Então, é o seguinte, um vai por cima, o resto é por baixo, de cima. Pega uma corda, amarra, desce pela corda, depois a gente sobe pela corda. É um dragão que é pra voar e... Quantas acho boas é a mesma aqui? Pô, é verdade, eu consigo subir pela beirada. Até aquela papete do aranha. A papete da aranha. Qualquer superfície pra mim é superfície de caminhão. É, então, ó. Tem um cara que pode se transformar num dragão, que criatura maior, o bagulho não vai. Você vai saber, né? Você corre bem. Eu também corro bem. Beleza, vocês vão pela estrada, vocês vão voando por cima da floresta, vocês vão voando rasante pelo rio, vocês vão tentar teletransporte. Qual vai ser o método? Estrada. Estradinha? Vamos pela estrada. Ok. Vocês vão pela estrada. A gente corre bem. Vai ficando sombrio. Tá, e vocês chegam aqui na bifurcação. Qual caminho vocês tomam? Direito. É, a gente tem que ir por baixo, direito. Né? Direita, vai por baixo. Vai ficando mais sombrio, chega aqui, a estrada vai ficando mais precária e desaparece aquele aspecto de estrada de terra batida. Tá? Fica parecendo uma estrada abandonada. Tá? E aí vocês vão descendo, vocês vão percebendo que ao redor de vocês vai se elevando. Tá, conforme vocês vão chegando aqui, é como se vocês estivessem no fundo de um canyon. É, aqui é tudo elevado. E aí vocês vão avançando. E aí vocês avistam ao longe um acampamento. Eu acho que eu tenho imagem do acampamento. Quem quer fazer acampamento mesmo? Começar com os Vistani, pra ver se a gente tira mais informação. Porque eles são a... Eles conseguem sair da bruxa. É, eles não são afetados pro... Ô, Gé, antes da gente chegar perto dos Vistani, eu gostaria de sentir quantos Vistani tem e quais são as intenções deles, tá? Deles, tá? Ok. Daniel, pra onde você acha que esse caminho vai? Pra onde, né? Você acha que ele volta pra cá? Deve ser. Aquela hora eu tinha dado quanto? Eu tenho acho 32, né? 32? Mas você tirou 146, fala aí. Sim, aqui vai estar. Aqui vai dar 140. Aqui. 140? 140. 40 dividido por 4 é 20. É 120. Não, não tem imagens do acampamento, não. 35 já é dificuldade. Teste meu de percepção. Percepção pra sentir. Aqui. Sentir o que, né? Uhum. E as intenções. Certo. Já vamos gastando 13 pontinhas aqui, ó, se precisar. É uma jogada. Não, H é no G. Cadê o G aí? Totalmente procurando pontos. Não, o H são cataratas. O G é onde a gente tá ou não. Aqui, né? O G é logo onde começa a estrada. No começo. Onde vira a estrada de baixo. Ah, é logo no comecinho na... aqui. GG1. Aqui é o acampamento. Logo quando vocês descem ali, vocês já avistam. Antes da ponte, então. É antes da ponte. É, é logo vocês já avistam o acampamento dos estandes. Na viradinha. Tem G e G1. Eles já estão avistando. É porque G é local, G1 deve ser tipo um bagulho específico. É como se fosse tipo G, floresta do Zumbar. G1, acampamento. São sapo? Eu fico até perto do rio. Bom, vocês estão caminhando, tá ali no meio das árvores, tudo, certo? E a névoa, a rasteira, a pálida, a copa, a espécie das árvores vão desaparecendo de repente para dar lugar a uma clareira na beira desse rio, onde num ponto ele forma um lago ali. A grama ela é balançada ali, provocando como se fossem sussurros pelo vento que sopra, um vento que não traz um frescor, mas sim um cheiro tumular. E no lado mais longe da clareira, vocês veem que tem alguns vagões, uns carroções coloridos que estão estacionados ali nos bancos de um charco, uma espécie de um pântano ali. Tá? E no, onde tem os bancos de areia estão essas carroças. Todas coloridas, cheias de cortinas coloridas, penduradas, fitas decorativas, panelas, ferramentas, tá? Assim, as coisas penduradas, mas assim, não de forma caótica, como se fosse algo planejado para ter uma estética que é seguida ali, um planejamento estético que é seguido nisso. Tá. Vocês ouvem as notas tristes de um acordeão se misturando humildemente ao gemer do vento, e várias figuras brilhantemente vestidas estão acomodadas ao redor de uma grande fogueira. Ah, logo cedo essa putaria. É, eles estão ao redor dessa fogueira. Um deles está tocando um acordeão. E eles estão preparando alguma refeição ali para eles. Vocês veem que são 10 pessoas ao redor do fogo. Certo? E, Toff, na sua percepção, você sente 11 pessoas dentro desse acampamento. Deve ter alguém dormindo aí no neném. Tem alguém, né, que não tá ao redor da fogueira, tá? E com relação a intenções, é amistosa. Estranhamente, suspeitamente amistosa. Suspeitamente amistosa. Um povo alegre, contente, blá, blá, blá. Sim. Bando hippie. Exato. Quando vocês chegaram na vila, todo mundo tratou vocês com desconfiança, com medo, né? E ali tá todo mundo alegre e extremamente amistoso. É lógico, na vila todo mundo com o cu na mão, o cara querendo matar todo mundo, aí a galera pode andar através das brumas e foda-se. Pessoal, eu tô sentindo, vocês conseguem enxergar, tem 10 pessoas ali em volta de alguma coisa quente, creio eu que seja uma fogueira. Só que uma pessoa, um ser dali, não se encontra nessa reunião aí. E o povo contente. Cara, vocês conseguem sentir a vibração que eles emanam? Ou não? É muito, muito bom isso, essa energia, sabe? Todo empolgado. É como se você, quando você toca sua flauta que embala a gente. Eu não sei como é que chama isso na terra de vocês. Motivação? Mais ou menos isso. Bom humor. Mais ou menos isso. Mas enfim, tem isso lá na frente. Eles não têm mais intenções não, viu? A gente se aproxima. Vamos lá? Tá bom. Criel, tá tudo bem? Então bora. Champs? Ô, Murray? Bora. A gente se aproxima então, já. Beleza. Pernilão ganhada do caralho. Como é que esses povos conseguem ver nesse pântano? Meu Deus. Tá foda. Nossa senhora, é costa, é carcanhar. Muito pernilongo no pântano. E eu já falei, eu não vou usar sapato. Vocês não vão conseguir. Nem uma sapatinha, né? Não. Uma sapatona. Eita, nunca experimentei. Olha aí, filho. Beleza, vocês vão se aproximando. E aí vocês veem que um deles, assim, ele é grande, ele é forte, não é gordo, ele é alto, tá? Ele tem uma massa corporal avantajada, uma barriga proeminente, veste uma casaca toda colorida, uma calça assim bem larga, bufante. Ele tem uma espécie de um lenço, uma bandana amarrada na testa, assim, na cabeça, cheia de moedinhas penduradas ali. Uma dançarina do vento. Tá? E ele tá tocando um acordeão, mas assim, devagar, triste, tá? Uma melodia triste, certo? E todos estão ali em volta da fogueira, olhando ele, né? Prestando atenção. Quando vocês emergem de uma última curva e se tornam visíveis no acampamento, ele puxa o acordeão e para. Olha pra vocês chegando. Todo mundo que tá ali ao redor da fogueira para seus afazeres. Uma salsicha que estava sendo assada e abocanhada por uma criança. Ela fica suspensa assim na ponta do graveto. Quando todo mundo olha pra vocês. E aí ele sorri. E ele começa a tocar uma musiquinha um pouquinho mais animada, um pouco mais alegre. E aí, vocês vão se aproximando, ele vai sorrindo, tocando a música, né? Todo mundo se volta de, novamente para ele, para a fogueira, e começam a assar as carnes que eles estão comendo e a comer, e começam a bater palmas ali, entoar uma cantoria. E ele começa a olhar para vocês, sorrindo, né? E faz assim para vocês: venham, venham. No momento que eles percebem a gente, todo mundo para e começa a prestar atenção, e aí ele volta ao que ele tava fazendo, tipo, foda-se. Eu procuro a 11ª. Sempre a 11ª presença também percebe a gente, ou se ela fica indiferente. Certo, ok. Os carroções, né? Assim, ao redor da onde estão esses carroções estacionados ali, né? São feitos como se fosse um puxadinho, tá? Puxado, ó. E é formado uma espécie de uma tenda na frente desses carroções. Dentro de uma dessas tendas está essa 11ª pessoa. Tá? Essa 11ª pessoa, ela não está demonstrando, assim, qualquer reação à presença de vocês. Como se ela não tivesse notado, ou como se ela não se importasse com a presença de vocês. Uhum. Tá? Você não sente qualquer hostilidade nesse lugar. Quem você acha que é a pessoa? Eu acertei quem que era. Eu sabia que era essa pessoa. Mas a gente conhece? Boa! Já foi citado. Bom dia! Vocês entendem a nossa língua? Bom dia! Claro que entendemos! Sejam bem-vindos! Por que está tão séria? Quero vê-la sorrir! Vamos! Quero vê-la cantar! Quero vê-la sorrir! Meu nome é Yuri Magal, sejam bem-vindos ao nosso acampamento. É o Magal Russo. Fica cada vez pior, meu, escrita série, velho. Top. Espero não estar atrapalhando o café da manhã de vocês. Não, de forma alguma, juntem-se a nós, vamos comer. Há comida para todos aqui. A gente acabou de fazer o desejum. Não, mas seria uma desfeita. Ficaríamos muito tristes e ofendidos se vocês não partilhassem da refeição conosco. É, até mesmo porque a gente precisa. A gente precisa não, a gente quer conversar com vocês. Porque aí vocês são os Vistanes. Vistanes, sim, sim, sim. Nós sabemos que vocês querem começar a conversar conosco. Poxa, como assim? O destino os colocou em direção ao nosso acampamento. Madame Eva nos disse. Madame Eva? Provavelmente a 11ª. Foi a pessoa que o Smark falou dela, foi? O Smark havia citado. Uhum. Acho que ela é a líder deles. Sim, exatamente. Madame Eva é nossa anciã. Perfeito. Nossa então. Matriarca. Matrioshka. Certo, então. Ok. Sejam bem-vindos. Sentem-se. Comam, desfrutem de nossa hospitalidade. Você é Magal? Sou uma gaira. Olha só, devemos ser primos? Ah, não, é não. De qual domínio você vem? Eu venho de outro mundo. Outro mundo? A gente vem de outro mundo. Muito, muito, muito. Muito longe. Mas é incrível. Temos visitas de muito, muito longe. E são nossos parentes, são nossos primos. Da linhagem Magaira. Vamos tratar de... Bem isso. Primo de quinto plano. Vamos tratá-los com toda a nossa hospitalidade. Sejam bem-vindos, primos. Sentem-se. Vamos comer. E vamos partilhando comida com vocês. Ah, o que vocês fazem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem fazer alguma coisa? Querem só comer? Ah, creio eu que a gente senta ali, petisca alguma coisa pra não fazer... Come a salsicha do Stan. Pra não fazer desfeita. A salsicha do Magal. Eita! Come a salsicha do Pico. Ó, ele... sem querer parecer desrespeitosa, Magal. Sim, sim. Quando que a Madame Eva, né, vai nos receber? Ora, assim que vocês terminarem sua refeição, comam com calma. Não se precipitem, não há por que pressa. Ele vai querer jogar baralho. Eu vou, enquanto ele vai comendo, eu vou admirando, apreciando a música dele, dando algumas sugestões. Ok. Beleza, vocês vão compartilhando ali, ó, a refeição... Dicas musicais. As criaturas não atacam esse acampamento? Ah, sim. É! Com certeza. Aí, com certeza, criaturas das trevas tentam nos atacar. E por que não conseguem? Ah, nós temos uma magia muito poderosa, primo. No mundo de onde vocês vêm, vocês não têm essa magia? Criatura. Proteção contra a criatura. São várias? A magia, o que eu quero dizer é que a magia está no nosso sangue. Pelo que parece, no mundo de vocês, o nosso sangue se diluiu muito. O sangue Vistani está diluído. Mas aqui, nas terras, nos domínios das brumas, os domínios do medo, o nosso sangue é forte, a magia é forte em nossas veias. Nós usamos nossos poderes mágicos para afastar as criaturas. E viajar entre as cidades? Sim. Entre as cidades, entre os domínios, os não-Vistani não conseguem furar a barreira das brumas e atravessar de um domínio para o outro. Então não é uma habilidade inerente a vocês, é uma magia que vocês fazem. Sim, é uma habilidade inerente. A magia do nosso sangue. E por acaso, ela é poderosa. Assim, como é que ela é feita? Ah! Nossa magia é uma forma de arte. Ela é poética. E nós usamos o poder da vontade e da palavra para lançar maldições. É desta forma que ela funciona. Mas as maldições podem ser bênçãos também. Não só coisas negativas. Bem, comam à vontade. E depois que eu separar o baralho. Assim que vocês estiverem com a pança cheia, Madame Eva irá recebê-los. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Vamos fazer um baralho cigano. Coringa também não. Ok, o baralho está pronto. O baralho está pronto? O baralho está pronto. Bom, vocês querem saber mais alguma coisa? Mais alguma informação? Acho que é a Eva que vai fazer as informações pra gente nas cruciais. Né? O Ariel puxou uma boa aí. É, da magia. É, então, uma informação interessante. Tem que saber como é que foi a magia. É, nós encontramos... Tentamos conversar com a Bruma, mas ela não disse como que a gente sairia daqui, por exemplo. Conversar com a Bruma? É. É uma ideia boa, até. Primo? Vocês podem não ter a magia forte em seu sangue, mas... A gente tem o mojo. Vocês têm o mojo? A loucura, a insanidade. Tem aura. Aura mais ego. Isso é incrível. Essa é a nossa magia. Mas ela não nos diz como poderíamos sair daqui. Eu acho que ela não queria falar também, né? É. Bem, o poder em nosso sangue nos permite transitar entre os domínios. Mas se vocês vieram de outro mundo, aí já é mais complicado. Talvez Madame Eva possa auxiliá-los. Só pra entender. Ela é muito antiga, é muito vasta em conhecimento e sabedoria. Quanto antiga assim ela é, sem que esse eu desrespeitoso? Madame Eva tem mais de 100 anos. Umas duas ou três vezes mais que isso. Não seria 5 ou 6, talvez? Aproximadamente. Ah, talvez ela seja, então, melhor amiga de uma outra moça. Dizem as fofocas, os boatos, e eu não gosto de espalhar, que Madame Eva viu surgir das brumas. Era essa a matemática que eu tava tentando chegar. Mas é melhor não comentar isto com ela. Mas, ela sim. Pode ficar ofendida e lançar uma maldição em vocês. Mas se você já sabia que a gente ia chegar, imagina se ela não sabe que vocês estão falando isso. Vamos mudar de assunto? Mais salsicha? E assim, ó, cruzado. Saber e fazer essas duas coisas diferentes. Você quer ir pra outro domínio? Você só vai ou antes tem que fazer alguma magia pra poder ir? Não, nós vamos apenas. A magia está em nosso sangue. É como se não estivessem abençoados. Por natureza. Mas vocês nos perguntaram da nossa magia, das nossas maldições. Elas são... Não, a dama não tem aqui? Não tem. Não. Tristeza. Só tem um deus. E a da balança? Só o merda do deus amanhecer, é. Viu? A magia mais comum que nós temos é a cicatriz. É uma praga embaraçosa e frustrante. Que atua como um lembrete constante da insensatez de provocar um bistane. Eu faço isso com faca. Quer uma verruga na ponta do seu nariz? Não. Acredito que não. Como é que ele fala isso, Jeff? Começou a jogar com os meus braços, tinha cicatriz das combates. O que mais tem é cicatriz? Não, primo, não são esses tipos de cicatrizes. Essas cicatrizes são rosas, mostra sua força. A gente tem mais cicatriz. Não é a força da magia do sangue, mas sim a força do seu corpo. Eu me refiro a você ter um nariz gigante, orelhas caídas como as de um cachorro. Olha aqui. É, você tem isso aí que tá falando. Os dentes todos tortos, como se estivessem do avesso. E quem sabe um olho tonto? Falamos dessas maldições. Por exemplo, um homem que se orgulhe de seu bom humor e utilize para nos escarnecer, ficaria com a língua inchada sempre que tentasse ser engraçado. Contar uma piada seria um tormento para esse. Poderia morrer sufocado. Também a famosa, interessante, a cenoura envenenada. Com ela, um amaldiçoado, ele é induzido a obter algo. E ao mesmo tempo torna esse objetivo impossível de ser alcançado. Também é comum utilizarmos o arauto do destino, que mergulha a vítima numa maré de azar interminável. E qual que é a sua maldição? Ah, eu conheço um pouco de cada. Ah, mas a sua em específico? Eu? Não, eu não sou amaldiçoado, sou abençoado. Mas você falou que é uma maldição, pode ser uma bênção também, vice-versa. Qual que é a sua maior bênção? Ah, sim, sim, nesse sentido. Eu sou abençoado com o dom da arte. Eu sei tocar, eu sei cantar e eu sei dançar. E ele fica dançando lá. Ele mete o Sidney Magal pra vocês. E aí todo mundo batendo palma, acompanhando. Minha maior alegria. E aí? Eu tenho mais uma fofoca. Diga, primo. Essa é das boas. É verdade que vocês trazem mais viajantes pra cá? Viajantes? Como assim? Pessoas de outros planos, domínios. Ah, se alguém quer atravessar um domínio, precisa atravessar um domínio, nós cobramos uma taxa singela pra transportar a pessoa de um domínio pra outro. Prestamos serviços às pessoas. Entendi. Ah, achei que você fazia essa sacanagem. Não, não. Como, por exemplo, assim, imagina que a gente tá aqui e de repente vocês abrem um portal e puxam alguém do outro mundo e falam, vem cá, vai, faz sacanagem. Não, isso é maldade daqueles que têm preconceito com nós, os vistames, prima. Não, não, não, não, não, não. Vocês devem sofrer esse tipo de preconceito no mundo de vocês também, né? Isso é inveja da magia estar no nosso sangue. E aí as pessoas ficam falando essas besteiras. Mas não, não. Quem arrasta as pessoas pra cá são as brumas. Ah, a gente não tem mais problema com isso aí não no nosso mundo, relaxa. Ah, não existe mais mesmo. Vou interpretar assim. O quê? Ele não existe. Não existe? Oh, que pena, prima. Agora a gente tá tentando restaurar ele. Ah, eu espero que consigam, mas caso não conseguirem, prima. Nossas tendas sustentas. São vossas. Sustentas. Sustentas. Quando ele falou que eles não trazem ninguém pra cá, assim ele vai ver se a gente fala a verdade. Sim, fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Quem traz são os burros. Quem o quê? Eu faço um buraco, que mata Deus. Eu atiro quem mata a barra. É. Mais alguma coisa assim pra conversar com ele? Não, só esperar. Então a gente já pode partir para lá tomar dano. Termina de comer primeiro, tá? Não, eu tô mas cheio. Eu comer, você sabe que eu não como muito. Eu não preciso me alimentar. É só pelir, é. Chega um nível que eu não preciso mais nem beber nem comer. Eu só tô tendo o Jeff embarar a merda. O Jeff já embaralhou o Jeff faz 2 horas já. Eu só tá esperando acabar de fazer o negócio pra falar que tem bom. Ó, então se você permite, a gente quer falar com a Madame Eva, então. Ó, deve estar ouvindo. Sim. Tá ouvindo, né, filho? Por favor. Você está ouvindo? Você tá de zóio aqui, tá ligado? Sigam para falar com Madame Eva. Eva. Vamos lá! A pequena Mira Magal irá levá-las até a Madame Eva. Criança, leve nossos parentes para falar com a Madame Eva. Ok, a menininha, uma garotinha, tá? Bonitinha, uma criancinha cigana, leva vocês para conversar com a Madame Eva. Perguntar quem é, né? Vai embora. Vambora, galera. Deu ruim. Vambora com ela. É a Madame Eva, não é Diná. Falando isso, vocês viram que ela foi no ratinho? Ok, esquece. Tem no YouTube que eu fiquei com... A mãe de Diná. Você não viu o dia que ela foi no ratinho? Eu lembro do dia da acho que era da Copa, né? Vamos ver se... Não, foi o da Copa. Foi um dia com o ratinho de dia batendo boca, né? Aí chamou ela pra ir no programa, né? Aí ficou duvidando dela, trocando, que ela era vidente, caralho, né? Virou pra ela e foi fazendo umas perguntas, fazendo uns testes, ela foi acertando, né? Aí então, quero ver, fala agora aí. Quantos por cento da nossa audiência, né? 70%. Aí o ratinho foi lá, puxou o Ibope, né? Acertou. Beleza, então vamos ver. E o resto, que não tá vendo nosso programa, tá fazendo o quê? Estão tudo dando cu. Você não viu esse dia? Vi. Estão tudo dando cu, maravilhoso. Você viu esse dia? Eu tava dando cu. Eu não vi. Ai, meu feliz. Só que tá sério, meu Deus do céu. Poxa. O cérebro não está mais aqui não, velho. Eu tô presente. 30%. Eita, porra, uma abelha. Vamos. Ô, caceta. Vai, ô. Ferroada. Vai, Steam. É que ela vem logo no alérgico. Já tá, é. Vocês que chamam as abelhas. Caralho, como que essa porra vem parar aqui? De noite ainda, né? É. É o que a gente quer fazer com o Stalin. A menininha chega na porta da tenda, né? Você bate, não tem resposta, né? Madame Eva? Aí... O nome da menininha, né? Mira. Fica. É Mira. É Mira Magal, Magal, né? Mira Magal. É. Mira, pode deixá-las entrar. Eu estou aguardando. Sim, madame. Madame Eva vai falar com vocês agora. Entrem, por favor. Ela puxa assim a tenda. Vem, Alex. Opa! Passou um fonada do outro. Desafinou? Mira. Alguém vai querer agora, né? Não. Chams? Qual que é assim, vem? Um preto, depois tomar um... Colocar o colo aí. Vai. Oh, som. Vai, misturou. Não, o homem... Chams? Ele quase faz caquinha e derruba tudo no... em cima dele. Ah, derrubar em cima de mim também é um grupo, né? É derrubar nas coisas do meio aqui. Vamos lá, pessoal? Não, agora não. Quer mais água, Gê? Eu aceito. Aqui não congela, não, né? Congela. Vai demorar um pouquinho porque tá calor pra caramba e é uma volume de água bem grande, né? Mas se deixar aí de um dia pro outro, vira uma pedra esse garrafão. Eu vou descer, vai ser pra gelado. Né? É, não, deve ser geladinho. Ok. Vocês entram na tenda. Lá dentro, o ambiente, ele é lúgubre, iluminado pela luz de velas e permeado pelo cheiro de incenso constante. Vocês veem uma velhinha naquelas vestes bufantes e coloridas. Peraí, deixa eu abaixar a brincadeira. A Tatiana mandou oi. Essa velhinha, ela sentada em um tapete no fundo dessa tenda. Diante dela existem algumas coisas assim, tanto quanto bizarras. Vocês veem um pratinho assim com ossos de algum animal pequeno ali. Por partilhar os conhecimentos da cera, quando você bate o olho, você percebe que são ossos de rato. Onde será que conseguiu isso aqui, Jeff? Muito legal. Comprei em São Paulo. No DOF. Meu, que da hora isso aqui. Muito divertido, né? Diante dela tem uma toalha assim, também toda colorida. E em cima dessa toalha existem velas, incensos também. Existem várias pedras coloridas ali. E vocês olham para essas pedras ali coloridas e vocês reconhecem essas pedras. Vocês olham para uma dessas pedras. São pedras pequenas assim. Ela é uma pedra assim. Tipo um cascalho, né? Pintado. E pintado ali vocês veem uma palavra que vocês conhecem, primordial. Conhecimento. Uma outra luz. Sombra. Gravidade. E vocês veem que ela tem as 24 runas. A pedra simbolizando as runas. Não são as runas verdadeiras, mas são pedras simbolizando as runas. Essas pedras estão dispostas ali no chão. É um buzo dela. E ela olha pra vocês, tá? Ela tá com uma espécie de um xale assim no rosto, cheio de moedinhas penduradas. Sorri pra vocês. Vocês notam que ela tem dois dentes faltando e no lugar desses dentes faltando tem uma pepita de ouro. Ela tem dentes de ouro. Sorri. O olho dela é normal, né? Os olhos dela são normais. Finalmente é um vidente com olho normal. Mas você nota que os olhos, eles são normais. Eu tô vendo o cerne dela, não esquece. Sim. Mas esses olhos, eles têm poder. Eles têm poder. Quando vocês fitam o olhar dela, vocês sentem o poder transbordando a partir dos olhos. Vocês sentem que o olhar dela é capaz de evocar poderes mágicos. Não são só as palavras. Será que ela é uma eternidade? É aposentada? Não são só as palavras que eles utilizam para causar maldições. Um simples olhar, ele pode causar efeitos mágicos. Até alguma coisa a ver com a eternidade? Já pode ser uma eternidade de outra época, alguma coisa assim? Pode ser qualquer coisa. Uhum. Insight? Pode ser. Vou usar prazer extraordinário pra somar um bonezinho. 1. E nas mãos. Ela tem um baralho. Caralho, Oscar. Nas mãos dela ela tem um baralho. Que ela tá constantemente com esse baralho, mexendo com ele, embaralhando ele. 31. Ao contrário da eternidade, Griel, ela parece mística. A eternidade, quando vocês olharam pra ela, assim, não aparentava ter nada de extraordinário. É só uma velha. Só uma velha. Só? Surpreendentemente tem poderes assim inalcançáveis. Essa mulher não, o poder emana dela. Tá, então não parece que seja uma versão aposentada da eternidade. Tá? Mas alguém que tem um conhecimento além do conhecimento normal dos mortais. Pô, poderia ser do caralho, né? Porque pensa assim, até então a gente não tem informação de que alguém já pegou o lugar da eternidade. Mas sim. Ela falou que dava. Então, ela falou que dava, mas até agora ninguém pegou isso. De duas uma, ela mentiu, só pra ver se a gente tem uma ganância muito grande. Sim. Porque tem consequências, né? Exato. Né? Ou de fato aconteceu. De fato aconteceu, ou pessoa, ela simplesmente não sabe. É. Também. Ela olha vocês. Venham. Sejam bem-vindos. Sentem-se, meus caros. Como Yuri Magaulis disse, somos todos parentes aqui. Devo dizer que a sua presença aqui é notável. Sim, ó. Se ela saber quem vem, por que a gente teve que esperar? Não, na verdade, não tem que esperar. É só oferecer a hospitalidade. É. Porque a gente já tava sendo aguardado, por isso que teve essa festa. Quando a gente chegou. Ah, porque é café da manhã, os caras estão comendo. Mas eles estavam ok, eles estavam no... Festa pra isso. É. Mas quando a gente chegou, isso tava com uma melodia mais melancólica. É, tá mais na vibe do lugar. Quando vocês chegaram, é pra uma festinha de fato. Bem-vindos. Todos vocês. Parentes de um mundo distante. Eu os aguardava. Eu vi há muito tempo a chegada de vocês. Quando eu joguei as runas. E vi que vocês viriam pra cá. Jovens e poderosos. Protetores da realidade. Aqueles que viajaram por entre mundos. Para enfrentar e tentar impedir que o universo se torne um completo vazio. Sejam bem-vindos. A humilde tenda de Madame Eva Magal. Sentem-se, fiquem à vontade. Eu previ a chegada de vocês. O menino que queria ser um artista e se tornou um deus. A garota de infância sofrida que se tornou uma mulher, o próprio espírito da vingança que busca pelo perdão, principalmente para si. O rapaz que vive dividido entre mundos, amaldiçoado pelo seu nascimento, amaldiçoado por seu próprio desejo de poder, mas que buscou e conseguiu sua redenção. O clone. Não, agora o clone. É. O clone. Caralho, o problema. O jovem cuja fé inabalável em sua deusa renovou a fé de seus irmãos. A garota que queria cuidar dos irmãos e percorreu vários caminhos, o do crime, o da natureza, o da mentira e agora o da verdade. E seu cavalo que fala? Você pode ficar aí fora. Droga. Ah, o Kurama não pode entrar? Sentem-se. A gente aceitou, não sei, mas é a primeira vez que você pediu. Oh, e aí? E aí, cara? Qual o seu problema? Bem, imagino não. Eu tenho certeza que vocês têm perguntas. E eu estou aqui para respondê-las. Digam o que querem saber. Pra que o baralho? O baralho representa a fortuna, o destino de vocês. A Taibarina usou muito tempo, eu quero fazer isso faz tempo. Coloque a primeira aqui. A segunda embaixo. Uma aqui é uma. É uma ordem. Tem que fazer uma cruz. A segunda aqui. A terceira. A quarta. Vamos ver se ela fez massa, hein? E aqui. Dois lápis tem aí. Aqui, e ela faz assim um gesto com o baralho. Não há mais nada que interessa. Quando ela fecha o baralho, ele some numa chama. Ela tava querendo show. Aqui, o destino se descortinará à frente de vocês. Sua missão, seu desejo, será revelado por essas fortunas. Prontos? Vamos lá. Por isso tinha as runas? São... Tem, né? São meus oráculos. Eu as utilizo, assim como aos ossos, assim como ao baralho, assim como a borra de chá. Como você descobriu sobre? Isso aqui? Eu olho pra alma dela e tento ver se a alma dela é muito antiga. É antiga. Mas quanto antiga? Séculos. Não mais que isso. Não mais que isso, mas porra, séculos. Se for novo século, é 900 anos de pura experiência. Sim, né? Mas não chega a um milênio, por exemplo. Tá. Séculos. Bom, pelo que eu vejo, só é uma alma antiga. Tal como a da... E da Irina. Tá enxergando. Sim. Não, agora ela tá com Irina, né? Sou antiga. Vi e vivi muitas experiências. E através das fortunas, e aí ela mostra todos os instrumentos de vidência que ela possui ali, através das fortunas, eu vi e vivi experiências de muitos lugares distantes, muitas pessoas com as quais eu nunca cheguei a cruzar o olhar. A vidência é um poder maravilhoso, mas também, de certa forma, uma maldição. Eu vivenciei horrores que eu não pude evitar. Vi mortes que não puderam ser desfeitas. E... há coisas que eu não consigo ver. Eu também. Eu dou risada. O desfecho da demanda de vocês, por exemplo, está além dos meus poderes de vidência. Tudo que eu sei, que eu consigo ver, é que haverá um embate. E vocês não estarão sozinhos. Um sacrifício penoso deverá ser feito. Mas, se vocês saírem triunfantes, talvez vocês possam reaver o que foi perdido. Mas tudo isso estará nas mãos de vocês. Você é a primeira das bastantes? Isso eu não sei dizer. Só porque é estranho o comportamento das brumas com vocês. Isso é uma certa liberdade que o pessoal lá da vila não tem. Ah. As pessoas que vivem nos domínios das brumas são todas amaldiçoadas. Percebi. Nós, Vistani, aprendemos, imbuímos em nosso sangue, de uma certa forma, o poder de conviver e até mesmo controlar as maldições. Isso é um poder que se aprende? Ou é uma coisa que vocês nascem já com isso e passa de geração? Nós nascemos com o potencial, mas é um poder que precisa ser treinado. Sabe que a gente vai pedir pra você ensinar isso pra gente. Claro, né? Que eu sei. A gente... é óbvio que eu sei. Por isso que eu tô querendo ser. Ela já falou que ela quer falar aí, ó. Ok, ok. Se vocês tiverem a paciência de esperar por uma tarde, eu posso lhes ensinar as principais maldições de Stani. Mas para isso, será necessário que nos tornemos parentes de fato. Yuri, por seu sobrenome, interpretou que somos primos. Mas nosso sangue não tem proximidade. Mas podemos fazer isto. Sangue é só um líquido só. Família mesmo, a gente carrega e considera de outro jeito. Não. O sangue é poderoso, assim como as palavras e o olhar. É, eu sei, o meu olhar mas é poderoso. Você está certa quando diz que o que importa são as relações, os sentimentos. Enfim, existem muitas formas de se obter o poder. Como vocês bem sabem. Ela aponta para as runas no chão. Você possui alguma? A propósito, ela pega uma pedra pintada de vermelho, cata um pincel e vai pintando alguma coisa e coloca uma 25ª runa. Fúria. Pega mais uma pintada de azul, um pincel branco, eletricidade. Pega mais uma, laranja, escreve em preto, vingança. Ainda tem algumas outras sobrando aqui. Caso de verdade você não tem? Não chegou a conhecer ou possuir? Não, nunca chegaram até minhas mãos. Incrível que a série não criou uma runa ainda. Ainda, né? Ela roubou as outras, né? Mas você já viu como isso funciona? Sim. Aqui mesmo. Não. Em lugares distantes, no espaço e no tempo. Acordado você vê, a todo momento. Eu aponto para a runa da sombra. De certa forma, está correto, Celerin. Bem, vocês querem prosseguir? Eu tô curioso, vamos ver. Por favor. Vamos ver, então. Cadê? Primeiro é uma flor de lis. Pode ser. Peguei tudo no mesmo naipe, né? Bem, esta carta é um símbolo de grande poder. Fala de uma poderosa força do bem e da proteção contra as forças da escuridão. 10 paus. Eu vou morrer. Que procuram está num lugar de altura vertiginosa que todos abominam chegar. A estrada dos ventos sempre percorre e as pedras choram aqui. O porrete ele sustenta a sua força, mas prende sua vitória, tomando mais tempo do que caso contrário tomaria. Vocês não estão tomando nota? Eu achei que você nem estava tomando nota. Não, estava tomando receita de bolo. Censura? Ditadura? A segunda carta conta uma história. O conhecimento dos antigos ajudará a conhecer o seu adversário. Ah. O Valete de Ouros. Valente. Valente, achei. Bem, ele está com um velho príncipe caído. O irmão do escuro é a luz, cujos restos descansam neste lugar. O irmão da escuridão, o elo rompido. Aqui estará o objeto que vocês buscam. Eu vejo escuridão e mal por trás desta carta. É um poderoso homem cujo inimigo é a luz e possui poderes além da mortalidade. A rainha de copas. Imagina uma luta de copas. Ah, esqueci de falar aqui do Horus, né? O diamante abençoa sua habilidade, mas pressagia mal para sua proteção. Aqui nós temos a rainha. Uma terceira. Bem, esta carta revela que o pérfido está no local de sua mãe. E aqui, o coração indica que existe uma influência muito boa. Os poderes do bem o ajudarão de forma completa. A quarta carta é uma carta boa para vocês. É uma carta de poder e força. A carta de Victor. Ela fala de uma arma de luz, uma arma da vingança. Qual que você pensa em fase de um aço? Acredito, está desenvolvendo a evidência. Na verdade é que eu vejo o cerne do negócio. Sim, você está vendo por trás da pintura aqui. Menin... mas eu não saberia que é um aço. Menininha não. Desgraçada. Eu nunca joguei isso aí, eu jogava outro jogo, era Pai de Forno. Hã? Cadê? As de paus. Bem. É que não é muito bom. É um sinal muito ruim. Essa carta é boa pra nós, pô? Está bem no coração da escuridão. Sua casa, sua fonte. É o centro de sua vida, o local para o qual ele deve retornar todo o amanhecer. E o porrete, como eu já disse, sustenta sua força, mas prende sua vitória e tomará mais tempo do que o necessário. Finalmente, esta é a carta podre. Fora da escuridão e do caos, esta carta mostra a razão e o fundamento do mal. O que o mal busca neste momento. O propósito de todas as coisas, a chave para a vida e a morte e tudo além disto. Cinco espadas. Veremos. Não ainda, mas esta carta revela que em breve alguém que parece ser seu amigo se tornará seu inimigo. Não é possível. Vocês devem tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá aqui, ó. Pode ser? Um amigo pode se tornar um inimigo, parece que tinha um déjà vu. Sim, a traição os rondou no início de sua jornada. Não é? Ah, lembrei da outra mesa, né? E ela volta a rondá-los. Aquele de voz calma, mansa, todos atraídos. O negócio sempre volta, sempre volta, sempre volta. Caraca. Hein? Esse é o destino que as fortunas lhes revelam. Vou repetir de forma mais didática. Só pra gente confirmar aqui. Vamos tomar porrete, é isso. Não, 10 de porrete. Porrete é o naipe. Eu sei. 10 de porrete. Esta carta é um símbolo de grande poder. Uma poderosa força do bem. Da proteção contra as forças do mal. O local onde ela se encontra é um lugar de altura vertiginosa que todos abominam chegar. A estrada que os ventos sempre percorrem e as pedras choram. Ouve água, não sei porquê. Pedras choram. É porque choro é água. Aqui é uma carta que conta uma história. Uma história importante. O conhecimento dos antigos. E ela se encontra com um velho príncipe caído. O irmão do escuro, a luz, cujos restos descansam neste lugar. Aqui. É o objeto de sua busca. Sua busca. Eu vejo escuridão e mal por trás desta carta. É um poderoso homem, cujo inimigo é a luz e possui poderes além da imortalidade. Vocês o encontrarão no local de sua mãe. Sua mãe. Cara, isso deu muito certo. Aqui é uma carta. É algo bom pra vocês. Algo muito bom. É um poder, uma força, uma arma de luz e de vingança. Mas o local onde ela se encontra. É um sinal ruim, um mau presságio no coração da escuridão. Sua casa, sua fonte, seu centro e sua vida. O local para onde a escuridão sempre retorna. E, finalmente, a carta podre. Fora da escuridão e do caos, que mostra a razão e o fundamento do mal. Seu objetivo. E o seu objetivo é a traição. Alguém que parece um amigo se tornará um inimigo pelas ações do mal. Eu penso meio alto. Isso aqui era filha da puta da Tatiana inventar de passar por ninguém. Pensei alto, desculpa. Pode ser qualquer um. Até você, né? É. Até eu. Jogarei as fortunas para mim mesma depois. Longe da visão de vocês. e saberei se o meu destino é a morte. Você tá jogando faz... A traição. Vários séculos. Ou observar a demanda de vocês. Vocês entenderam tudo? Espero que sim. A gente entende, só que essas coisas acontecem conforme a gente vai vivenciando. A gente consegue, começa a associar muita coisa, mas nem sempre é o que a gente associa. As coisas podem acontecendo. Sim. O destino está em movimento. Como eu disse, não consigo ver o futuro de vocês. As pessoas não ficam chateadas com você quando você otimiza as runas com evidência? Sim. E eu acabo, cada vez que eu faço, uso minha evidência desafiando os poderes sombrios daqui. Mas eu não os temo. Podem vir o quanto quiser tentar me castigar. Não me importo com isto. E quando ela fala isso, uma rajada de vento abre a cortina. Falta o fôlego. E leva todas as cartas embora, bagunça tudo. Provoca. E vocês veem. E vocês veem as brumas entrando ali, invadindo o lugar, apagando as velas. Ah, eis que ela veio. Tarde demais. O que eu tinha que revelar já foi revelado. Bem, vocês estão prontos para se tornarem nossos parentes agora? Vamos explicar melhor sobre isso aí, né? Mas quem é que alguém se casa com o Yuri? Temos dois pretendentes aí, hein? Três pretendentes. Eu já fugi do meu já. Lisbeth, tá aí. João pretendente. Você tem cinco clones? Cinco clones. Eu sou casado. Como que? Com clone não. O que a gente tem que fazer, babavando? Assina aqui só. Eu assino, não sei se você quer. Faz um X de terra ali. Bem, vamos fazer um ritual. Um ritual sangrento. Um ritual de sangue. E nos tornaremos parentes. Isso aí eu já fiz esse ritual de sangue, não deu muito certo. Não fica fazendo tanto isso. Vamos até a fogueira. Venham. Ela se levanta e vai indo lá pra fora. Acompanhe. Levanta. Vou acompanhar. Você vai? Acompanha? Eu vou ficar vendo, mas eu não vou participar não. Acompanhar uma coisa. As brumas só entrou e... Tá rondando. Ou tá cercando. Tá rondando todo o acampamento. Mas ali na tenda que a gente tá. Dentro da tenda também. Aí vocês saem, ela vai saindo, vai rondando vocês. Fica cheio de bruma ao redor. Cheirinha. Tá começando a querer intervir lá. É. Começando a intervir na nossa missão. É isso aí. Uhum. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Já interviu, já revelando essas. Essa expressão. Clamor colérico. Isso é um talento, é um poder. Parece que é bom, né? Amor, porém, amor. Deixa eu ver onde tá isso aqui. Talentos. Clamor colérico, 47. Catei de cada, irmão. Maldições! Maldições vingadoras, maldições mágicas, maldições autoinduzidas. Como criar uma maldição? Pronúncia. Tem todo um sistema novo de magia aqui pra gente se divertir. São meio que os elfos domésticos de Harry Potter. Mais ou menos. São os elfos domésticos. Bem, vocês estão ao redor da fogueira, né? Eu tô meio de longe, né? Do outro lado, do outro lado. Não sei, na verdade. Eu tô ao redor. Tipo, Yuri? Eu tô meio longe, dois, três passos. Faremos o ritual. Um círculo ali, invertendo a fogueira. Teremos novos irmãos e irmãs de sangue aqui hoje. Mentira. E nosso sangue, forte em magia, correrá nas veias deles. Só tá indo embora, só ficou eu aqui, né? Dela. Ponto de... Dela. Cara, foi levantando cada um pra um canto. Pessoal, o que vocês acham, pessoal? Pessoal? É, tô observando. Observando, pode falar. Ele vai, pega uma adaga, tá? Lâmina reta, triangular, pontuda. Tá? O cabo forma duas asinhas. Dourada. E ele, oh, que alegria, nos tornaremos irmãos de sangue, então? Minha prima se tornará minha irmã. Magaira e Magal, unidos pelo laço de sangue como irmãos. Se for casamento, eu tô fora, viu? Não, irmandade não é casamento. Ah, irmão é no dedo, casamento é no pulso, vamos fazer no dedo. Mas se quiser casar comigo, no dedo mesmo. Faz o furinho. Meu corpo e alma só pertence a uma pessoa. Bela Helena. É AIDS. Ô, louco! Tocou. Brilhou. E aí, ele fala que o sangue nos una e nos fortaleça. Seremos irmãos daqui pra frente. E quando em necessidade, ajudaremos uns aos outros. Quando ele termina de pronunciar isso, você sente um calor invadindo seu corpo. Como se você tivesse tomado uma bebida alcoólica muito forte. Tá? E você olha ao redor, sua percepção muda ao redor. E aí a velhinha, a madame Eva, ela fala bem... Magaira, vamos treinar agora. Galerinha, já vou passar no mercado ainda, viu? Você vai fazer pactinho? Ah, eu vou. Vocês vão fazer? Eu tô fazendo. Já fiz. Já fez, já. Eu tô meio de longe ali. Ah, vamos fazer também, vai. Provavelmente quem faz pacto, se ele vai fazer sim, não, você já dúvida fez. Nenhuma. Isso é um fato. Certeza que vai fazer. Se deixar, vai até com ela. Acabou de fazer aqui. Vai querer pegar ele de bichinho. Né? Falou que ele era fofo? Com certeza. Falou, galerinha. Falou, Ariel. Até mais. Bom, vai outra pessoa, João. Pode ser o Yuri mesmo. Vai, fura outro dedo, vai com o Griel. Que o sangue nos une e nos fortaleça. E... Enfim. Faz o pacto com ele também. Mesmo efeito. Mais alguém quer fazer? Vocês estão de boa? Beleza. Ela fala pra vocês dois, pra vocês três, né? Faz caceiro também, com certeza. Vamos treinar, então. Vamos lhes ensinar as maldições. A gente tem tempo pra isso? Tem. Acho que é benéfico pra gente conhecer alguma coisa agora. É. Depois tentar saber mais sobre o... Enquanto eu tiver aqui, vai ter tudo. Nesse meio tempo eu vou... Estudando um pouco o que as fortunas nos deram. Vou aproveitar esse tempo. Enquanto a gente, você ensina a gente, você consegue falar mais sobre o Estrade, o que você sabe sobre, quem são as pessoas que o acompanham, que eu não sei há quanto tempo você está aqui, mas eu acredito que você já tenha tido contato com ele em algum momento. Sim, sim. Consigo. É possível. Bom, depois vou pegar pra ler com calma aqui. É bem legal esse negócio de maldição. Taca praga na galera. Depois eu vou ler legalzinho aqui pra gente ver. Sempre acaba voltando pra nós, então não quer. Indicadores de teste de maldição. Sempre acaba voltando. Revogando maldições, teste de poder. Maldade sobrando o nosso tempo. Muita coisa. Muita coisa. Depois eu vou ver certinho e vocês vão poder meio que escolher que maldições vocês vão querer ter. Tá? Enquanto vocês estão lá treinando, os dois que não quiseram, o Yuri fica conversando com vocês. E ele começa a conversar com vocês, explicar assim a natureza das maldições e explicar pra vocês como se defender das maldições. Como se tornar mais resistente a elas. Vocês recebem um outro treino paralelo. Uhum. Ou seja, vocês levantarem na nossa teste. É, mais ou menos isso. Não divide por 2, não divide por 4 mais. Exatamente. Boa. O que Madame Eva fala e o Yuri também fala pra vocês sobre o Estrade? Ele vive no seu castelo, acompanhado de seus asseclas, servos que normalmente são mortos-vivos, criaturas bizarras que existem lá. E vocês têm que tomar cuidado, inclusive, até com as estátuas, porque tudo lá é traiçoeiro. E ele tem 3 noivas. Tem 3 noivas. E ele sempre tá atrás de mais uma. Ele meio que coleciona noivas. Porque é uma obsessão que ele tem. Então ele tem 3 noivas, que eram 3 pessoas comuns, que ele, como ele diz, abraçou. E ele faz assim, abraçou. E transformou em vampiros também. São 3 pessoas perigosas e poderosas, vocês têm que tomar cuidado com elas. Quando só pra só um detalhe, quando eu fui falar pra Eva, eu falei, eu queria saber mais sobre o Estrade e as 4 criaturas que acompanham ele. Ou seja, tem uma quarta. Ela falou de 3, mas já tem uma a mais. Talvez o Estrade já tenha conseguido uma quarta noiva. Se ele conseguir, então o que, que ele quer com a Irina? Uma quinta. Quinta. Uma quinta, uma quinta noiva. Ele sempre quer uma noiva. Mas daí acho que é diferente, porque a ligação para eles é bizarra. Eles estão ligados não só de corpo, mas de alma também. Foi ela quem originou a maldição que passou a ser do Estrade. É, de certa forma. Mas sobre isto não pode ser dito, pois como eu lhes mostrei agora, as palavras possuem poder. Mas as fortunas lhes revelaram que em um determinado local vocês encontrarão a história que buscam. Lá dentro do castelo vai encontrar. Sim. Já que aqui ela também, como você bem sabe, o nosso intuito não é... do irmão também, né? Será que pode ser irmã? Não, porque o negócio deles é mais carnal. Não, porque é um príncipe. O meu ocorreu por algum motivo que ela poderia ter sido mãe dele antes. Mas acho que não. Foi um conhecimento bem rápido. Como você bem sabe, nosso intuito não é desvendar quem é Estrade e fazer qualquer coisa com Estrade. Nossa intenção aqui é justamente chegar até a porta que nos dá acesso à roda. Sim. Mas a gente vai tentar, de alguma forma, tirar esse cara daqui. Voltando às fortunas, elas me disseram que ele é uma chave principal desse quebra-cabeça. De certa forma. Que o que a gente busca está com ele. Uhum. A gente tem que derrotar ele. Vocês já perceberam que aquilo que vocês buscam não é obtido de forma mundana. Sempre há um teste a ser vencido. Que bom que vocês vieram até este local e pudemos nos encontrar. Pois agora somos parentes, de fato. É, pelo menos eu. Sim. Aí, agora eu tenho parente de novo. Você é nossa parente, de fato, ou eles os agregados? Agora eu tenho parente de novo, então. É, volta a ter família, olha aí. Vai chutar esses também. Vai chutar esses também. Chutar por quê? Seu pai, seu esposo, sua mãe. Mas eu não fiz nada disso. Sua mentora. Eu não fiz nada disso. Aí ficou aí. Vai chutando todo mundo. É, a Toph não é muito boa com parentes. Não. Não sou muito boa em socializar. Então a Toph olha pro parente e fala assim: parente é bosta quente. Bola de fogo! Então. Calor do cão, bicho. Pela bola de fogo que você acabou de soltar. É, deve ser. Bem, o que mais vocês querem? A gente tinha alguma coisa ainda pra perguntar? Eu lembro, acho que não, né? Era só pra saber como ia passar pelas brumas, mas eles falaram que é só por sangue mistério. Sim. A gente, sem querer, deu uma espada pro estrago. Não precisa mais dela. Mas acontece. Não, peraí, por quê? Não entendi. Ele tava buscando uma arma. Uhum. E agora acontece que essa arma foi pro castelo dele. Ah, ok. Deu uma espada pra ele. Ok. Não é bem dela. E acho que ela é mais isso, né? Entende um pouco mais. Ela não gosta de falar sobre o passado. O Estrada não interfere em vocês. Não tenta interferir em jogar. Ah. Nós não nos metemos com ele. Ele não se mete com nós. Porque não tem nenhuma Irina aqui, né? Ele é poderoso, mas nós somos Vistani. E somos muitos. E estamos em todos os mundos agora. Através de você, nosso sangue se espalhará pelas estrelas e pelos planos. Isso a gente ganhar, né? Senão não vai ter Vistani espalhado para lugar nenhum. É, pode se espalhar, uma grande explosão. É. Mas nem não é desse jeito que você quer que espalhe, né? Não. E outra forma seria melhor. Então, meu Deus. Mas ela vai ficar viva aqui ainda. A sombra protege esse plano. Tem medo, herdeiros. É, mas se o nada tiver o poder que ele possa ter, né, a sombra não vai. A sombra vai acabar em nada. Ela já sobreviveu a 6? Era. É isso então. Bem, digam seus desejos. Se não tiverem mais desejos, desfrutem de nossa hospitalidade. Comida, bebida, música. E quando estiverem satisfeitos, sigam em paz e abençoado pelo sangue Vistani em sua missão. Eu ficarei aqui. De longe, observando-os e torcendo por vocês. Brincando com as rumas. Bom, se tiver mais alguma coisa, então, aí a Siri quiser fazer, fica por ela. Eu não lembro mesmo se tem alguma coisa, mas acho que não. Não, não. A gente fez só pra saber um pouco mais sobre a Bruna. É. Tem muito mais o que tirar daí, não. Então bora, vamos com as pedras. Bom, a gente agradece pela hospitalidade. E... sempre bem-vindos, parentes. Como e agregados. Como que eu vou, a partir de agora, reconhecer um Vistani? pelo olhar. Que olhar? Eu não enxergo. Mas você sente o olhar maligno. Sim. Inclusive, posso? Pode. Eu tiro a venda, olho pelo olhar, pela runa da vingança e vejo o contador dela. Tem pecados. Muitos. Bastante. Os caras é tudo traquinagem? É tudo. Tem bastante, mas ela não é um. Definitivamente ela não é um vilão. Não é um ser maligno. Não. Alguém ali tem essa malícia? Não. Eu olho pra ela e começo a olhar. Todo mundo ela. Dentro do normal de um ser humano. Uhum. Pessoas que cometem maldades puramente pra tentar sobreviver. Sim, sim. Pra existir. Ainda mais ali. Basicamente isso. Abaixo. Ok, você é uma pessoa ok. Não tem nada demais. É só mais um sobrevivente. De séculos. Sim. Bem, foi um prazer ter vocês aqui. Agora, sigam em paz. E que as fortunas lhe sorriam. Essa frase veio de outro lugar. Veio de um outro pé, né? Adeus, parentes, primos, primas, primis. Ok. Vocês se despedem da galera. A galera fica feliz com vocês ali. E pra onde vocês vão? Estrada, subir. Subir pra voltar pra estrada. Uhum. Ok. Eu não vou fazer o caminho de volta. Ok. Vocês voam. Vocês são cercados pela bruma. Vocês têm que atravessá-la. Tá? Mas vocês conseguem atravessá-la e chegar ao topo. De volta à estrada. Que agora tá na beira de um precipício. De acho que são uns 400 metros de altura, né? Não, aqui é o. É 300, 500. É. Verdinho mais claro. Ah, é verdinho, está muito, é verdade. Vocês saem na beira desse precipício e vão em direção ao castelo. Dá diferença entre eles e eu na hora da bruma? Ou a mesma coisa? Com dificuldade? A bruma se abre pra você passar. Tipo assim, não encaixa, mano. Não gostar desses imundos, não. Caralho, cigano da porra. Sabe? É tipo mosca, né? Vai embora logo. É tipo mosca, né, gente? É. Os intocáveis, né? Os Dalet. É bem isso. Uhum. É que vocês não pegaram essa época, mas lá pelos anos 80 ainda era muito forte. Isso hoje deu uma morrida, isso. Mas assim, tinha acampamento cigano aqui em Araraquara. E a ordem geral, assim, de mãe e pai, era não passar perto. Se você passar lá perto, eles vão te roubar. Vão te roubar, vão te tacar praga. É. Não, eu lembro disso aí da minha, com a minha mãe. Isso aí. Chegou a pegar o... Foi com a minha mãe, eu lembro disso aí. Mas pequeno no centro ali. E pastinha do pessoal ficava ali na rua. E ela falava, não, fica perto desse povo, velho, que eles te roubam. Eu lembro disso aí. Certo? É. E isso aqui foi escrito nessa época aí. Acho que é de 80 aí. 85 aventuras, se não me engano. Só se eu ver na original, né? Cadê a original? O cara. Perdi. Então é basicamente isso. A turma só não toca porque na cabeça dela eles são os dados. Basicamente isso. Não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer isso. Então tem um porquê, então, a mais. Ou nada a ver. Tem. Ah. Essa música é top, hein? Cadê a data de publicação dessa porra? Eu sei que tem. Achei. 83. É velho. Bem antigo. A gente não descobriu então o porquê disso, a gente nem vai descobrir. Ela disse que é só o sangue. É o sangue. Agora, porque... Vai descobrir. A informação chegará a vocês. Ah, tá. Por que é só o sangue ou o que aconteceu? Olha que eu percebo que a Bruma tá tipo, se afastando de mim, passeando. Se eu quisesse. Ô, Sombrinho, o que que acontece que você tá fugindo dele, Sombra? A Sombra escreve assim, vai tomar no cu. Agora você tá fugindo dele, né? Até um dia atrás, queria matar nós. Ô, inferno, vocês estão me enchendo o saco aqui. Vão embora daqui, porra. A véia, vocês querem me fuder com a véia, bando de filho da puta. Você já não tem ninguém, não, meu filho. Já tá enchendo o saco. Por que tem tanta véia? O que a véia fez pra você? Pô, o que que você fez com a véia? A véia usa rona, né? Ou que quem era a véia, né? Ah, o véia usa rona, né? Providência. Tem pra saber, pra o que aconteceu ali. Todos os símbolos das runas. Não, ela tinha os símbolos das runas, mas peraí, não quer dizer que ela tava usando as runas em específico. Ela usa aquelas pedrinhas que são cópias das runas que vocês possuem, das runas mestras do universo, como evidência. Pra simbolizar a runa. Ah, eu achei que era só aleatório, porque ela descobriu isso, era só umas pedrinhas que ela desenhou ali e jogava. Não, não, ela tem. Aquilo ali o que a gente. Ela tem vários instrumentos de evidência. Ela tem o baralho, ela tem ossinhos, tem o equivalente a búzios e ela tem runas. É o equivalente à nossa marca, aquilo ali. Exato. Tanto que ela criou mais, atualmente você. Só que o que ela fez? Ela catou pedrinha comum, sim. Pintou cada uma de uma cor e o símbolo rúnico ela pintou no pincel. E aí ela catou uma que tava em branco, fez a da fúria, da eletricidade, da vingança e falou, ó, ainda tenho mais. Vazia aqui esperando pra saber o que vocês vão fazer. Se a gente criar mais runas, ela vai... Eu achei que era só... Runas. Não, tudo bem, até aí, ok. Eu achei que era se você só tava fazendo só o... Não. Ela faz a previsão rúnica viking. As runas, elas são vikings, sim. Né? Então ela faz a previsão rúnica viking. Só que as runas que ela usa não é runa viking comum. São as runas mestras. Caralho. Então ela usa o poder da runa igual a gente usa a marca. Normal. Não, ela não usa o poder da runa. Ela não, usa a simbologia, é isso. Ah, eu achei que ela as runas eram o equivalente às nossas marcas. Ela tira dali, entendeu? O poder. Lembra ela ter criando, então ela já tem algum conhecimento que ela só criou, pronto, agora eu posso usar um poder aqui. Mas então não é equivalente, então. Só pra simbolizar. Mas de alguma forma tá pegando o poder da runa. É, ela usa ela simbolicamente, né? Quer ver? O poder então tá nela, só usa aquilo ali como um. Deixa eu ver, mais um instrumento de canalização. Uhum. Aquilo ali só faz canalização, só. Poder? É um oráculo que ela usa pra vidência. Ah, tá. Então o poder é proveniente dela mesmo. Sim. É. O poder é dela. Até onde você sabe, sim, o poder é dela. Ó. Tá vendo aqui? Pedrinhas são nas vikings. Sim. Você joga as pedrinhas e faz previsão. Uhum. Né? Você joga búzios e faz previsão. Você vira o baralho e faz previsão. Você joga esses dadinhos aqui do Xing. Faz previsão. Sumiu o dado aqui. Aí você joga esses dadinhos aqui, ou você paletinho e faz previsão. Uhum. Né? Ela tem todos esses instrumentos. E ela tem essas pedrinhas aqui. Só que ao invés de ter esses símbolos rúnicos aqui, tem uma que está escrito conhecimento em primordial, uma que está escrito luz em primordial, uma que está escrito sombra. E aí ela acrescentou em primordial fúria, eletricidade e vingança. Então, eu achava que aquilo ali era o equivalente às nossas marcas. É o equivalente às marcas de vocês. Não, mas a nossa marca, a gente ativa o poder. Ah, tá. Entendi. Ativa a própria evidência. Não, ela só pintou. Ela só pintou. Não é runa que foi gravada. Não, entendi. Ou ela, coisa do tipo, ela mesmo gravou ali, entendeu? Ela tinha esse poder e gravou ali. Igual eu. Ah, tem a runa da vingança. Vou gravar nessa pedra, entendeu? No caso dela, eu vou gravar. E ela já transferiu o poder. Não é isso. Mas aí é uma coisa que ela falou pra vocês, né? As palavras têm poder. Sim. Tá? Ela poderia colocar qualquer palavra nas pedrinhas dela para ela fazer a previsão. O que ela fez? Ela pôs as palavras mais poderosas que existem no multiverso. Então as pedrinhas de vidência dela, dentro das pedras de vidência das pessoas, das videntes, né, mais poderosas, as pedrinhas de vidência dela são as mais poderosas. Uhum. Ela não usa, mas usa, de certa forma. Uhum. Eu vou fazer um teste. Enquanto a gente tá subindo, andando, trocando ideia, eu vou tentar começar a tentar ativar a runa. Só pra ver o que vai dar. Porque até então a gente não conseguiu conseguir. É que na sessão específica da primeira sessão que a gente chegou aqui, eu não tava. Uhum. Teve o negócio da chave, não sei o que, tal, tal. Qual que foi o rolê? Tipo, você não consegue, pode alguma acessar a runa? Não consegue. Você tenta e não consegue. Como se a runa não existisse mais. Então, agora que eu tô com sangue de stun, eu vou querer tentar. Tá, você tenta e também não consegue. Ah, tipo, tá, beleza. É porque é maior do que você. Não, não, ok, tudo bem. Vai que por algum motivo, já que a Bruma não quer encostar, né? Tipo assim, ela não quer encostar no Vistana, mas não quer dizer que ela não quer pedir o poder. Ok. Eu já adianto pra vocês. Tem uma forma de usar. E a Bruma revelou pra vocês. Eu acredito. Revelou assim, em partes, né? Que é através de pacto. Na minha opinião, é o pacto com ela. É fazer um acordo com ela. Não. Não tem nada a ver. Não, se já tentaram, ela não faz acordo. Se ela fizer um acordo, ela interfere. Pode crer. Porque eu não lembro o que ela falou em específico. Eu lembro disso daí, da parte do acordo. Mas não. O que vocês sabem é que ela fez um pedido. E o pedido era ela ter um lugar onde ela fosse soberana. Onde nem as runas pudessem com ela. É isso que vocês sabem. Mas tem uma brecha aí que vocês precisam descobrir. Uhum. E a resposta tá com vocês. Lembra de alguma coisa? Dá pra tentar rolar um insight? Ou seria um meta? Um pouco de meta. Não tem muita informação agora pra vocês nesse momento tentar buscar essa informação. Vou tentar um insight aí e eu posso dar uma pista. Não revelar a resposta. Foi 20? Foi 20. Ah, cuzão do caralho. Tá jogando. É intuição. Deixa quieto, vamos jogar mais não. Bom, vocês veem então a Tófia lá atravessando a Bruma. A Bruna meio que abre pra ela, tá? E aí ela meio que curiosa, passa a mão assim onde ela tem uma marca rúnica, tentando ativar. Não consegue ativar. E aí fica meio pensativa, vocês veem isso e começam a ponderar também sobre isso. Aí meio que a gente passando e vendo essa situação, meio que fala em voz alta, murmurando, meio que pra ver se a... Mas por que tá acontecendo que você tá fugindo dela? Em sombra. 31, meu Deus. Número 29, né? 29 não, né? Vê se tem alguma reação da entidade. Vou colocar o... É, já só os 13 pontinhos. Cara, vou jogar isso aí e vou jogar o... Vou lá e adicionar, acho que é melhor, tem 10. Sim. Eu vou rerolar meu teste. Tá? Vou tirar meu teste, é 5 pontos.45. 45 e 40. 40 só 45 mil. Ok. Ô, Celinho, você percebeu quando a gente tá subindo que a Bruna ela não encosta, né? Ela me evita. Realmente não gosto dos estranhos. Você lembra quando a gente estava conversando lá na igreja? Você lembra que a gente estava falando alguma coisa sobre o acordo que o Stride tinha com ela? Sobre o uso de poder, coisa do tipo, que ela não poderia interferir e tal? Então, aparentemente ela se evadiu na hora que eu tava perguntando isso pra ela. Eu falei pra ela assim, ah, se você tem um acordo com o Strade, que ele consegue usar o poder dele, a Bel trazer, eu também queria ser esse acordo, como tem que fazer? Aí ela desconversou e começou a fazer alguma coisa. Você não lembra disso? Talvez eu lembre, mas não prestei muita atenção. Bom, pra não lembro. Mas o personagem tem memória boa. Porque se a gente conseguisse entender o porquê que ele consegue usar os poderes dele, talvez a gente consiga usar como de alguma forma. A gente usa os nossos poderes também. Não, estamos zoando. Mas não 100%. Alguma coisa oprime a gente. Ah, agora eu entendi. Você está falando de outra coisa. Uhum. Você percebe que existe uma força opressora em cima dos nossos poderes? Não, isso sim. Isso aí é mais visível. Então, a rune em si é um poder adicional que a gente tem. Mas os nossos poderes mesmo, o nosso ser mesmo, ele tá muito daqui de ser oprimido. Isso, né, então? Pra sombra. A gente procura. Não, pra vidente. Há pouco tem coisas que estão. É fora do alcance dela. Pelo simples ou não, vai aqui. Então você deu uma fita. Vai que sorte é um baixo pra você falar. Exato. Ali pra baixo, hein? Fala. Bonitosa. Morin, joga um teste de persuasão. Ou intimidação, não sei, depende de como que você tá conversando com a sombra. Você tá perguntando numa boa ou você tá escarnecendo dela? Soltei em voz alta só pra ver a reação. Então, persuasão. A redução. A data você não reduz? Não, tô falando data. Quer ter de 18 volts. É 4. 14. Aí se usar o poder lá do negócio, fazer o qual? Então, no caso. Não é que fazer o ponteiro que fazer isso pra aproveitar o teste. Esse aumento é 11. Vou aumentar mais 11 do teste. 25. Beleza. Conforme vocês estão subindo, voando, aparece uma frase nas brumas pra você ler. Qual que foi a sua pergunta? Por que ela tá fugindo da top? A resposta simplesmente é: não estou fugindo, mas não posso impedir o projeto dela. Cara, isso daí muda muita coisa. Mas o nosso pode, então tipo, meio que o meu sangue... Nosso pode, meu dela não. Então... Por que os Vistani têm essa liberdade? Tem alguma ancestralidade aí que... Mas o que que o... Cara, isso daí mudou muito agora, hein? A percepção sobre... Que até então, por que, que eles teriam que faz você não conseguir faz você evitá-los, vamos dizer dessa forma. O segredo está nos olhos. Isso te remete a alguma coisa? Eu acho que eles jogaram. Pode ser alguma maldição, algum poder deles. Que eles usam pra liberdade. Seria o equivalente a luz no olhar? Ou sério, dá uma olhada no olho do. Alguma coisa de movimentação pra ele olhar pra dentro, pra ver se vê alguma coisa no olho, diferente no olho dele, da Toff. Já que a Toff tem sangue estranho. Olha, e não vê nada de errado. Não vê nada de diferente. Nem com o olho dela? Nem com o olho dela. Não dá pra ver que tem uma magia diferente, alguma coisa assim. Olhar vistando. Mas eu tô, não tô sendo aqui, não tem percepção deles em questão. Pode ser a percepção. Os treinamentos que vocês receberam da Madame Eva, ela menciona que vocês. Agora, vistane, vocês são capazes de rogar maldições. Vocês têm o poder do olhar maligno. E vocês possuem a visão, capacidade de enxergar o passado, o futuro. E que lhes permite navegar através das brumas, enxergando o caminho através delas. Pra você ver através das brumas, por isso que ela não pode. Não é exatamente que a bruma se afasta de você. Você consegue desviar dela e meio que vai criando um caminho. É pra você como se fosse uma. Não tem nada na tua frente. Sim. Ela é como se a bruma não fosse fina, especialmente pra você conseguir ver através dela. Mais que isso. Mais que isso. Tipo os elfos na floresta dele. Como são as brumas, não existissem então pra ele? É tipo um não trouxa atravessando o pilar da 9 3 quartos. Ele precisa de alguma coisa, mas ele sabe que tem alguma coisa nele. Um não trouxa não consegue atravessar ali. Mesmo sabendo que é uma passagem. Mesmo sabendo que ele é uma passagem. Nossa, tem os dois. Aliás, desculpa, um trouxa não consegue atravessar. Sim. Um bruxo consegue atravessar. Não, ele sabe atravessar. Mas você tem alguma coisa que vê mais do porquê ainda. E assim, que vocês conversaram com a Madame Eva, tudo, né, tal. Não, vocês agora conseguem viajar pelas brumas, né. O viajar é viajar com V maiúsculo. Não é fazer isso. É fazer isso e ter a possibilidade de fazer isso. É, assim como ele sai daqui. Sim. Tipo um teletransporte. Tipo um teletransporte. Eles encontram um portal ali no meio e eles conseguem. Curtam a distância, tipo uma velocidade dobra através das brumas. A gente consegue cortar o caminho em vez de fazer um caminho. Pode subir a estrada. Caminho certo. É o que a gente tá fazendo. Seguir a estrada. Não, mas tipo, em vez de subir 500 metros voando, pode... Sim. Instantaneamente. É. Você pega só o finzinho da conversa, mas quando você tá conversando com a Madame Eva, o Yuri conversa com vocês e ele fala pra vocês que não existe só Baróvia nas Terras das Brumas. Existem muitos outros domínios, cada qual com seu Lorde Sombrio. Com seu governante. Alguém de poder equiparável ao de Strade. E aí ele apresenta pra você um mapa traçado em couro dos domínios do medo. Isso tudo é Ravenloft. Isso tudo é Ravenloft. Cara, é gigante, velho. A Baróvia... Cadê? A Baróvia é só esse aqui, ó. Só esse reino. E ninguém consegue sair desse reino pra cá, a não ser os Vistani. A não ser que as brumas permitam. Parece que a Baróvia é o... Nossa, tem a Rússia ali, que não tem nada. Tem uma Rússia. E tem a Markov. Deve ser terra de Markov, não é? O Marcão da Cocada. Em vez de lá. Puta que pariu. Caralho. Bom, 40 e 45. Dá pro meu STS? Não. Nenhuma entidade invencível. Existem formas de se vencer uma entidade. Vocês sabem quais são as formas. Como que se vence uma entidade? Como? Como? Na roda. A gente tem um terço da roda. Vocês precisam da roda e das runas reunidas. Ok. Muito bem. Eu pensei em usar a meiota da roda ali. Calma. Tô pensando se eu vou dar duas dicas pra vocês. Ou se eu vou dar uma só. Uma Madame Eva, a outra. Magal. Quero ver só. Bom. A outra pista que eu posso dar tá nas palavras da própria Sombra. Tá? O desejo, ele tem um preço, ele não é ilimitado. Então, ele não é invencível. Ele tem alguma falha, alguma fraqueza, um ponto fraco. Então, mas isso baseado quando você consegue reunir os negócios e vencer. Sim, e a Sombra fez isso. Certo. E qual foi o desejo dela? Tem um lugarzinho só pra ela. Tem um lugar onde ela é onipotente, onipresente, onde ela manda. Uhum. E onde as runas não mexem com ela. Mas existe que é aí que você consegue usar. Sim. Agora eu por esse que. Uma entidade, teoricamente, ela é onipotente. Sim. Mas tem uma forma de vencer uma entidade. Como? É o máximo que eu posso dar de dica. Então, mas nesse caso, assim, até onde eu tô conseguindo enxergar é vencer uma entidade é o quê? É juntar as runas, colocar na roda e combater ela com esse desejo. Não necessariamente. Colocar de outra forma. Aí vai que ela tá com medo da gente. Ela tá com medo da gente? Não interfira. Saia. É, ela sabe que a gente faz o que a gente tem pra fazer e faz e dá. A gente quebrar o desejo dela é uma forma que a gente perde conhecer. Tudo que ela conquistou. Sim. Exato. E como que a gente quebra isso? Como que a gente deseja isso? Não sei. Intervindo em alguma coisa? É, forçando alguma intervenção, trazendo alguma coisa pra cá. É, porque se a gente fizer alguma coisa a ponto de ela ter que interferir, ela vai destruir automaticamente. Isso. E o que, que a gente tem que fazer para interferir? Do... Assim eles sabem fazer muito bem isso. Ela já fez uma vez. Salvando a Irina, não deixando a Irina. Não, a Irina tem isso. Isso é só uma história que tem no plano dela. Agora, como que a Ciel destruiu o Arton? Chamando aquele bicho lá, a sentinela, pra lá, abrindo um portal pra lá. De alguma forma, nada chegar aqui é uma intervenção. Mas não é uma intervenção boa, não é alguma coisa que eu queria fazer também. Não, com certeza não. Daria pra gente... Se vocês trouxerem um nada pra cá, o barato fica louco, porque duas entidades vão brigar. E ela vai ter que lutar, vai perder todo o desejo dela e... Eu acho que só dela interferir a questão da nossa missão, né? Talvez ajudar ou ter que tentar impedir a gente de completar a nossa missão, já faz ela perder. Ou a gente fazer alguma coisa que faça ela interferir pra impedir a gente, já vai fazer ela perder. Não necessariamente a gente, o reino... Não, então vou fazer um exemplo da gente aqui. Não, mas então aí que tá, a gente aqui tem o poder de mudar essa realidade. Por quê? Porque a gente tem o poder das runas. É só por isso. O cenário continua o mesmo, independente do que acontecer ali, se eu arrancar uma planta ou não, não vai adiantar nada. Agora, se eu chegar e fazer isso aqui, ó, tá vendo essa plantinha aqui? Se eu arrancar essa plantinha aqui, eu arranco um dedo da entidade. é interferir. Aí ela vai ter que falar, pô, vou deixar o cara arrancar meu dedinho? Não, pera aí, mas arrancar meu dedinho, tá interferindo. Essa é uma outra teoria que eu tenho. Faz total sentido, né? Quer dizer, a teoria que eu tenho é que nós seríamos escolhidos pra enfrentar o nada. Certo. Se de alguma forma ela tiver que machucar a gente, talvez isso seja uma interferência. Também, porque já tá no destino, né? É. Ela estaria dando uma vantagem pra ele. Mas ela foi o que ela falou na gente, ela não pode interferir na nossa missão, como nós também. Ela pode não pode interferir no. Mas é uma coisa que o reino dela. Porque. Por mim, estamos aqui só de passagem. Se não, ela impedisse. Ela iria impedir a gente ou tentar matar a gente logo que a gente chegou. Se ela pudesse fazer algo com a gente. Ela falou já pra gente, ela não pode impedir a gente de fazer algo. Ela não é brava contra a gente. Ela não é brava contra a gente, porque ela não pode interferir na nossa missão. Ela falou isso, ela deixou bem claro isso pra gente. Na conversa ali na igreja. Porque pô, veio 5 pessoas com poderes extremamente extraordinários no meu reino. O que eles querem aqui? Então, a diferença é que eles não têm uns runes igual a gente, né? Então, nós estamos falando da gente, a gente chegou aqui pra entidade. Então, chegou uma entidade que tem os poderes únicos, tem poder pra praticamente bater de frente com uma entidade. Você acha que ela ia deixar, vai aceitar de boa? Mas a gente não consegue usar as runas aqui, não é uma ameaça. Sim. A gente tá sabendo. O nosso poder. Quer dizer, a gente é uma ameaça potencial. Só que. Não, é isso que eu tô falando. A gente tá tudo isso aqui. A gente tá tendo a supressão de poder. Mas caso a gente não tivesse supressão de poder, pudesse usar todo o nosso poder. Aí era onde que ela ia interferir. Aí ela ia perder os poderes dela. Se a gente descobrir isso. É isso que eu tô falando. O que não é uma briga que eu queira comprar. Não, ninguém quer comprar a briga, essa briga. Mas a gente quer ter o direito de poder usar nosso poder 100%. Não o direito, mas... É. Né? Mas é por isso que... Imagina se todo mundo pudesse vir no terreno e poder usar o poder 100%. A gente, ela poderia perder o reino dela. Porque você poderia trair ela. Ela Sim. deixar, fazer um negócio, aí você vai lá e trai ela. Sim. Então é o jeito dela assegurar que pessoas não vão se virar contra ela se for fazer essa missão. E também então, vamos deixar todos os cidadãos desse plano submissos a ela. Também. E como a gente faria pra ela perder essa onipresença dela, essa onipotência dela? Tem que descobrir a brecha no contrato. E se você fizesse um desejo, será que isso interferiria? Arriscado. Porque ela mesma disse que ela deseja. E se você desejasse pra ela mesma? É que ela desejou com as runas, né? Bom, tudo bem, mas... É diferente do meu alcance de desejo. E se você desejasse pra eternidade? Cara, que são deus! Que diferente! Eu tenho um plano. Você vê isso aqui? Eu mostro. Formas. Pedras. O ar. Isso está em todos os planos. Eu tenho um plano. Uma runa, ela é presente em toda a existência. São escalas de poderes muito, muito diferentes. Mesmo no meu covil, ainda tem ar, pedras, eletricidade, gravidade. Tudo influenciando. É. É como se um peão quisesse rebelar contra uma rainha. Aqui também tem tudo isso. Tem. De certa forma, as runas ainda influenciam. Né? Elas compunham tudo. Se influenciassem, elas não estariam sendo suprimidas. É. Ela é influenciada, mas não disse que ela é manipulável. Ela está presente, mas não de uma forma que... Qualquer um consiga... Está presente a harmonia, né? É. Qualquer um consiga ver o Brasil, eu vou ficar. Só a sombra tem esse poder aqui. Sinceramente, não consigo pensar em nada. Sobre como fazer essa quebra dela. Fazer qualquer coisa para ela quebrar essa... interferir. Não precisa necessariamente fazer isso. Fazer a sombra interferir e tirar o o desejo dela, né? Necessariamente isso. Vocês têm como uma forma de utilizar as runas aí. Aí se a sombra vai interferir ou não, aí são outros 500. Ah, então não precisa então a gente interferir diretamente. Existe não uma precisa. Forma de a gente usar as runas. Existe. Sem, estando ela aqui ou não, no reino dela, independente. Existe. Tem que ter uma brecha, né, no reino que você pede. Tem que só descobrir essa brecha para poder usar. Sim. A runa. Poder usar os poderes da runa. Isso tem que... É magia, né? Contra a mágica. Né? Como é que é contra a mágica? No caso aí... Tá aqui é uma bola de fogo... Não, uma petrificação de quinto nível, sei lá. Como é que você cancela isso? Água. Água mole, pedra, contra a mágica. Não, com magia. Nível. Hã? Contra a magia de quinto nível. Ou... Superior. Usar um poder superior. Tentar levar a runa um poder superior pra poder... Como que é a runa? Como que é a quebrar. Runa? Como que a sombra conseguiu o desejo dela? Com 18 runas. Não, quase. Ela derrotou o pessoal. Ela derrotou quem foi batalhar com ela. Os guerreiros que tinham as runas foram batalhar com ela. O básico que a gente sabe é isso. A galera se reuniu pra combater ela. Ela já existia, certo? Uhum. A sombra já existia. O pessoal foi, reuniu e falou, vamos combater, que a sombra tá acabando com o universo aqui, o caralho. O que a gente faz? Vamos reunir as pedrinhas e a rodinha. Vamos reunir? Vamos. Será que era de três partes? Acho que era a roda. Vamos assumir que era três partes. Reuniram, colocaram todas as pedras. E não sei se tinha a runa da sombra. Não necessariamente. Porque ela é uma runa, né? Ou a entidade vira uma runa. Irrelevante. Irrelevante. Tá. Irrelevante. Tá, qual que é a formulinha mágica da onipotência? É você tá na... ter um poder maior que todo mundo ali. Tá, mas qual que é a formulinha mágica pra obter esse poder? Você não usa as runas perto da roda. Mas eles perderam. Então, eles não tinham tudo isso. Mas aí a sombra pegou. Então, o que eu entendi é... Pessoal, traz três aqui. Ó, vamos lá combater, vamos combater a sombra. Ó, dá a sua pedazinha de roda. A sua roda. E aí colocou as runinhas, vão combater. A sombra falou, mano, vocês estão me tirando, né? Que vocês vão tentar combater com essa bosta aí. Tome. Bateram nos caras. Os caras se fuderam, ela tomou um negócio. Ela falou, o que eu faço agora? Ah, vou fazer meu desejo. Em eternidade, ó. Tô com os negócios aqui e eu quero um desejo, tá bom? Tá bom, meu filho. O que você quer? Ó, então, eu quero o seguinte, eu quero um reino, eu quero um reino só pra mim. Tá vendo lá? A Rússia lá, eu quero tomar conta daquele território inteiro, tá? Só que é o seguinte, ninguém vai ser mais poderoso do que eu, tá? Ninguém. E eu também não quero essas porras, essas runas aqui enchendo meu saco lá, beleza? Beleza. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então tá bom. Tchau e benção. Porém, eu tô falando, isso. Básico. Não, eu sei. Tá, mas tem uma brecha nisso. Sim, é o que a gente tá tentando descobrir. Se eles tivessem todas as runas e todas as partes da runa, você não precisaria combater ela. Provavelmente voltaria a rolar o desejo. Quer dizer que a sombra também tinha alguma parte das runas e eles tiveram que mutar. Que a runa era sombra. Não, essa não existia ainda. É. Quer dizer que, igual no nosso caso, em algum momento, o vazio tem três runas. Se a gente não conseguir essas três runas, não tem como fazer a runa. Uhum. A gente teve que mutar. Então eles vieram até a entidade, faltando runa, tentaram combater e se fuderam. Que é o gente, poder total. Que é o nosso plano também. Exato. E aí elas voltou, mas ele fez o que ela fez. Ou eles não tinham todas as runas, nem os dois somados, e ela descobriu isso e saiu caçando por aí. É, Deus, porque só consegue quando o desejo. Se ela tivesse vencido, né? Ela teria direito ao desejo. Sim. Não, então, aí que tá. Ela combateu a galera e a galera não tinha todas as runas. Se não, eles tinham ganho de longe, nem precisava ir chegar perto. Ponto para o Celerino. Aí ela falou, cara, o que é essa rodinha? Vou procurar esse estranho aqui. Ela tava com as runas, com a roda e foi lá. Encontrou, o que eu faço agora? Foi quando ela conversou com a eternidade e tirou um lugarzinho pra ela. Entendeu? Foi depois do combate. O combate aconteceu porque eles não tinham todos os poderes. E aí agora, pra gente ter um poder superior a esse, a gente tem que ter mais runa na roda. Talvez. Um poder de. Não, mas assim, o total das runas da roda ainda acho que continua o mesmo. As nossas runas seriam runa extra. De runa superior ao dela. A gente acrescenta mais runa, aumenta. como que a gente faz isso? A gente aumenta na roda também. A gente pode usar um poder que não são criados, criam, tipo, que criou. É, existiam 18 runas. Sim. Pode ser. E agora são 28. E a roda tem 24 espaços. Mas, teoricamente, a roda ela tinha 18 espaços antigamente. Quer dizer que então agora talvez, tem 28 espaços. Talvez agora. Ela não esteja 24. Protegida contra tudo? Sim. Então as nossas runas... É, ela está protegida contra tudo. Porque se você tinha A, B e C, não tinha E, F, G. Agora não, tem 25, né? Então ela está protegida daquele E, F, G. Do A, B, C, não do E, F, G, que não existia. Então a gente tem que ver quais runas foram criadas depois desse pedido dela. Porque ela eu não tem proteção contra isso. Tá com um rajado de eletricidade pra qualquer lugar. Exato. Mesmo. Não existia? Não tem proteção contra isso. Tem proteção contra o metrô e outras linhas. Quase. Mas falta um elemento. Você tenta. Acha que vai sair, mas não sai um raio. Falta um. Mas. Vocês veem que o Celerinho ele tenta. Sai, faz esquina. E. Quase ativa. Você tentou? Nada. Você tentou? Nada. Se ele tentou diversas? Nada. O Celerinho quase consegue. E foi uma das runas que ele mesmo criou. Que ele criou e foi uma runa que apareceu depois. Sim. Ele pode tentar continuar com a runa da fúria. Mas é assim, você tem que ter um poder com bastante vontade, vamos dizer assim. Não é? Pergunto novamente, como se obtém o poder infinito? Qual a formulinha para ter a onipotência? Acredito que você não é super potente. Não, a formulinha que vocês sabem. Ah tá, tem todas as ondas. Então tem que ter. Não. Não, não é todas as ondas. É uma formulinha, você tem que ter A e B. Tem que ter a roda e as runas reunidas. Essa é a fórmula. Tá, mas nós não tem toda a roda. Você tem a roda aí? Você só fez assim, ó. A gente tem um parte, Cileirinho, me presta, que tem uma então, parte. Então, como eu falei, tem a meiota da Cileirinho. Que isso, Cileirinho? Não se pede isso pra uma dama? A gente tem é a meiota de madeira. Ai, ó, madeira. Tá bom, tá. Passa assim, tipo... Mas mora que não, Sombra. Se escolher atrás dele, ela não chega. Passa um rabisco. Como se estivesse criando um novo espaço. A bruma vem te cerca. Tá fazendo aí? E aí eu tento ativar aqui. E ela faz um mãozinho pra você fazendo assim. Não. Sim. Não. Sim. Então, é uma brilhante que você quer comprar? Não. E aí você toca e você vai fazer o quê? Então pergunta pra Toff, é uma brilhante que vocês querem comprar? Eu não sei, se é uma boa ideia. Celerinho, eu tô ouvindo seu coração disparado, gritando sim, sim, sim. Mas eu sou responsável por vocês. Não importa, Celerinho. A gente tá junto. Então se cada um de nós tiver uma parte da roda, a gente vai poder usar o poder. Aumenta. Então tipo, a gente vai ter que ficar brincando de jogar um bagulho. É um item simples. A gente pode quebrar isso aí normal, na teoria. É um item simples. Mas vai dividir em... Sim, parte, mano, já tá dividido. Então o cara se divide e pode usar o poder. Tá, tem usar ela, um item mundano que a gente quebrar, né? Então, os caras então se sabe. O resto. Eu vou deixar isso suspense pro final. Ainda tem coisa que a gente quer aqui. Ok. Mas eu já vi que dá pra fazer alguma coisa. Ok. Vai fazer a nenhum. A gente tem mais uma parte da roda pra buscar aqui. Nenhum testezinho? Não, eu faço, eu posto a mão e faço. Faz o quê? Eu tento puxar a energia do lugar. Eu tento sentir a... Da energia, né? Da energia primordial. Tocou, esticou a mão. Rola um teste de runa. Teste de runa? Como é que eu tentaria fazer isso? Eu só senti a presença... Rola um teste de runa que eu quero dizer. Você vai usar dentro da sua maestria. Você vai rolar dado pra tentar superar. Só pra puxar um pouquinho pra ver se é isso mesmo. Encostei na rua. Opa! Quanto você tem de runa de energia? Ela foi a nova, acho que tá. Tá, eu ponho a mão e vejo o meu machado. 32 já. 32? Você chama o machado e dá uma. Você tenta ativar o machado? É. 32. Botou a mão. Tenta puxar a energia. A runa brilha. Bota a mão. Tenta ativar o machado. um machado sem flama. Com fogo também. Aí eu tiro. Quanto você tem de runa? 32? Você conjura o poder da runa da energia com valor 8 de maestria. Um quarto. Vocês não têm a roda completa. Sim. Vocês não têm todas as runas. Vocês têm só marcas. Uhum. Não as pedras. O poder, ele tá disponível, mas reduzido também. Fim da sessão. Poderia, pode usar, mas tá reduzido. Tudo bem, o reino é dela. Reduzido. O desejo ainda tá valendo. Uhum. Só que o desejo, ele é bem específico. As runas... Não as runas, mas a roda. Uhum. É por isso que a gente não usa magia desejo. Porque dá merda. A runa mais a roda vocês conseguem burlar. Só que como vocês não tem a roda completa, não tem todas as runas, vocês não estão sequer com as pedras, ele é reduzido. Sim. Se vocês catarem uma pedra e botar na rodinha, não vai ser 100%, vai ser reduzido, porque não tá a roda completa. Ah, tá. Mas o meu é mais forte que vocês, porque a runa é minha. Uhum. Exato. As nossas próprias runas vão ser mais fortes que a gente tem ainda. Não, a gente usa qualquer gente outra. É a runa. Sim, tô falando, as nossas são mais fortes. Isso é meio tipo Death Note. Uhum. Oi! Não funcionou. Não? Isso é tipo Death Note. Você escreve o nome e mentaliza o rosto. Se mentalizar um rosto errado, fodeu. Né? Você faz o desejo. Ah, eu quero que eu tenha um lugar. Sete espadas. Sete espadas normal. Ou você é até importado pra um lugar ter espada mais 8. É. Porque tem um maior homem de salário. Exato. Eu quero um lugar onde as runas não me afetem. Beleza, as runas não afetam. Mas você não falou as runas montadas na roda. As runas, nem as runas montadas na roda. E quando você fala que as runas, imediatamente você pensa nas 18 que você conhece. Sabe, é, faltam 6 com mais 3, tem 9 runas aí que burlam essa redução. É lógico que a brecha é pra dar essa continuidade pra gente, esse acesso, né? Exato. Só que é tipo o chat GPT, chat, cria uma maçã. Chat, vai criar uma maçã. Só que tem que ser específico, chat, cria uma maçã que eu quero que as folhas delas ainda estejam permanentes. Exato. Ela fica bem avermelhada. Ela tá em cima de uma mesa. Não sei o que. Não. Tá, é mais ou menos isso. Ali é só um genérico. Mas. Ok. Runas comuns. Barra 4. Eletricidade. Fúria. Uhum. Vingança. Barra 2. Uhum. Viu? A gente. Fica tranquilo. A gente não quer tomar o seu. A runa faz assim. A runa não, a bruma. E se afasta. A gente não quer tomar o seu lugar. Isso aqui é seu, por direito. A gente não quer tomar isso. A gente só quer sair daqui o mais rápido possível. Agora a gente já sabe poder, como isso funciona. Poder usar pelo menos o nosso agora poder sim, completo com uma batalha com você. Agora sim, a bruma foge de vocês. Que é isso, cuzão? Tomar no cu, Esparta, tô! Sai, que eles podem me fuder agora. Eles podem e ela vai embora. Esparta, tô? Bosta. Porque agora é runa contra runa. Porque agora ele vai poder. Eu sei uma que assim ele com certeza consegue usar. Que é da sombra. Sim. Essa deve ser mais forte ainda. Exato. É isso, galera. Vamos finalizar? Muito bom. Bora.